Bem-vindo, cambada de mequetrefes, Neo Player, episódio número 19. Estamos aqui com os animais embicicletados de sempre, Guilty Gear. Quando você escutar esse podcast, estará algum dia da estreia do episódio 7 de Guerra nas Estrelas. D-Section. Chegamos à geração dos especialistas em teaser. Cisne Negro. Dentro de 24 horas estaremos participando da Black Fraud desse ano. E eu sou o Rômulo, seu host favorito. E vambora, né? Vamos começar essa bodega rápido. E tá jogando assim nessas últimas semanas. Guilty, o que você jogou? São três jogos. Pra quem acompanhou o Facebook, eu zerei Sword of Sholan, Android, eu recomendo plataforma. Saiu recentemente Horizon Chase para o Android também. Não lembro se tem pra iOS, mas vai ser multiplataforma. O Horizon Chase saiu primeiro pra iOS, depois que ele saiu pro Android. Quem quiser apoiar o pessoal lá, compra. O jogo tá baratinho, entendeu? Você pode testar também, se quiser conhecer o jogo antes. E ainda estou jogando Serious Sam 3. Cisne! Então, eu tô jogando, peguei pra conhecer a franquia, peguei The Witcher na Steam, peguei o primeiro. Eu sei que todo mundo fala pra começar pelo segundo, caralho, não, e tal, mas eu... Ninguém fala pra começar pelo segundo. Falou, todo mundo fala, falou, que eu falou, falei. Tu mesmo foi o primeiro. Eu falei que a história é boa pra caramba, tudo, só que a jogabilidade do negócio é ruim. Datado, pega o 2, pega o 2. E aí se você já quer o 2... Já é um salto, assim, gigantesco. O Rômulo falou, pega o 2. Tu falou isso e depois falou, pega o 2. Beleza, aí eu falei, não, vou no 1 que eu quero ver. Conhecer a parada toda. Aí fui, quebrei a cara, tudo bem, quebrei a cara. Peraí, o quê? Você fez o quê? Você quebrei a cara. Você desistiu, então, de jogar? Não desisti, não. Vou jogar, vou terminar. Mas, quer dizer, a jogabilidade realmente é um ponto... É o que eu te comentei. Se você suportar as duas primeiras horas de jogo com aquele tema de combate horrível, aí você consegue terminar o jogo. Agora... Pois é, não. Eu já passei disso, já passei. Mas você tá no 1 ou no 2? Não, tô no 1, 2 eu nem comprei. Ah, tá. Eu peguei o 1 primeiro e tal. Porra, eu achei muito bonita a introdução, a história. O cara tem o jogo tem um fim legal com o enredo da saga lá do bruxo lá e tal. É bem contado. Agora, quando entra na parte das batalhas, o negócio fica estranho. E outra, se você ver, é muito se você pegar feio, os gráficos de jogo daquela época, ele é mó bonito ainda também. Assim, não, porra, eu quando eu vi, eu falei, caralho, eu fui ver o ano. Eu falei, não é possível, eu fui lá ver o ano. Até mesmo pra uma CG, tá muito bonito, tá muito bonito. Jogos daquela época, assim, ele é bem bonito mesmo. Bem bonito, até as fases que entram no game de fato, né, aquele 3Dzinho, tá bem construído. A história também dele é super elaborada, né? A história, o enredo dele é perfeito, ele vai contando de uma maneira, vai narrando a história que tu fica bobo. E as outra, e você já começou a colecionar as cartinhas lá das meninas lá? Não, ainda não cheguei nada pra porque você tá ligado, né, que o Gerard, né, Gerard, sei lá como fala, né, é polonês esse barato, essa história, ele é super famoso por todos os jogos ele passar a limpa, né, o rodo na mulherada no jogo, né, todos ainda os jogos. Foi... Então, não e foi nesse primeiro, ele com cada... menina que ele pega, uma assim, carta, né? É, ele ganha uma carta, então você vai colecionando cartas. Você vai colecionando, tipo, um Magic da Fudelança. É, então. É os troféus. O Steam podia ter, né? A Steam podia dar essas cartas da mulher, né? Não, mano, mas é tantas que ia vender, que ia faltar, que não, maravilha. É tantas que ia faltar espaço, não ia ter espaço pra tanto. Você vai ver. Mano, é que você ainda não, é que você ainda tá não. Começando agora, mas esse Gerard, você vai comecei, ver. Ele passa o rodo na série inteira, mano. Já no início ele tá com uma garota lá, cuidou dele e tal, pá, já senti um clima ali, mas ainda não chegou ainda nos finalmente. Mas eu, cara, aturei lá as primeiras horas de jogo e tal, da jogabilidade, e vou quero conhecer mesmo, vou até o final mesmo. A jogabilidade é um lixo, do defeito do jogo, só a jogabilidade que eu boto, só a jogabilidade, realmente, não, e a jogabilidade assim, pra pessoal entender, Pra ter uma ideia, imagine um Diablo que pra atacar você tem que apertar e segurar o botão. Você não tem o comando de apertar rápido, apertar uma vez, parar, sair fora. Não, você tem que segurar o caralho do teu dedo no mouse e esperar. Aí a boa vontade dele vai. Se o cara te atacar ao mesmo tempo, você tem que ficar agoniando assim, suando. Falei, meu Deus, não tem, tu não tem ação no jogo. Tu não tem o controle da batalha. E o pior é que assim, a história é tão legal que você vai mó super envolvido, assim, com as cenas, com as histórias, tudo que tá acontecendo. Aí quando chega a batalha, você dá uma desanimada, uma broxada. É o contrário. Geralmente os jogos dessa época era assim, você pulava a história e ia pra jogabilidade. Esse não. Esse tu quer pular a batalha. É quase um point and click esse jogo. Você quase tirar. Um point and click. Aí fala assim, você caralho, como é que eu pulo isso aqui? Deu start, vou pular essa batalha e vou logo pra história. É, quando aparece lugar, tipo chefe, aí você fala, mano, é que eu vou demorar pra caramba. Aí é um puta merda, maluco. Não, e demora pra matar os caras. É, Deus do primeiro, dos primeiros inimigos você já demora. Tem que ficar lá, aí volta. Tem que escapar do golpe do cara. Aí, puta que pariu. Mas eu tô indo. Bom seu Witcher, eu conheci a franquia. A introdução pelo primeiro realmente não é um caminho legal. Mas eu sou um cara chato e eu gosto de pegar desde o início mesmo. Cara, gosto de ver a merda, quando você chegar no 2, mano, vai ser tipo como se você tivesse ido pro céu, assim. Você vai falar, meu Deus, das portas do paraíso. Só que ele vai chegar no 2 quando ele terminar esse. É, então daqui tipo... Em 2035. Talvez nem vai ter mais mundo naquela época. Ai, vai. Lembrando que eu tô no Tomb Raider 2 também. É, você vê, ele ainda nem terminou um ainda. Esse então. Vambora, vamos que vamos, pra cima deles. E você, de Sérgio, jogou o quê? Jogando essa semana lá o Shadow Warrior 2013. Aquilo é FPS? É, não, FPS não. Né? É que todo mundo achou que era um remake, mas ele não é um remake, ele é meio que uma releitura do Shadow Warrior lá de 97, né? Falo releitura porque você joga lá com o Long Young e ele é bem jovem nesse jogo, né? E quando você jogava o Shadow Warrior original, ele já é um bem senhor, assim. É, eu joguei muito o original, cara. Nossa, o original é demais. E então, e é justamente, quem jogou o original, mano, esse jogo o cara vai adorar. Porque tem todas aquelas referências, tudo, assim. O jogo é... Pegaram, fizeram uma releitura linda, assim. O jogo é lindo, mano. Bonito. É incrível. Tem toda aquela sensação, aquela violência, né? Porque o original já era cravado pela sangue que jorrava, né? Esse é a mesma coisa. Você encontra aqueles easter eggs, por exemplo, você vai embaixo da cachoeira, os caras colocaram lá aquelas menininhas de papel assim, pixelado assim, só de biquíni, assim, lembrando uma versão original, mesma coisa. O jogo é demais. O único que eu achei um pouco ruim, assim, é que ele é bem linear, assim, bem diferente do original, né? Assim, esse é, você vai, tipo, num caminho reto, meio correto. Você só desvia um pouquinho pra pegar itens secretos, mas ele é muito linear. E também, né, também ele, você joga com praticamente o jogo inteiro com espada na mão e você quase não destrói nada, assim, do cenário. Dá mó raiva isso aí também. É, porra, em 2014 que o jogo saiu, né? Ele saiu em 2013 pro PC, e aí um ano depois saiu a versão pro PlayStation 4 e pro Xbox, em 2014. É, bom, ainda assim, sabe? Porra, nessa época já não é admissível você não poder mexer no cenário. O que dá pra destruir no cenário é até destacado. Você já olha e fala, ah, colocaram isso aí só pra você falar que destrói alguma coisa. Mas, por exemplo, você chega na parte lá nos bambuzal, você fala, ah, meu filho, vou cortar todos esses bambus. Não corta nada. Aí você, ah, que desgrama. Mas é muito da hora. Porque aí você lembra no 1 lá que você tinha tipo um arcadezinho? Não sei se você lembra disso aí que você até jogava. Ah, sim. Então, aí nesse colocaram um fliperama mesmo assim com várias máquinas. Aí tem lá a máquina do Shadow Warrior original. Aí você vai pra um lá. Aí tem a máquina do Sério Sans 3, até com pôster, assim. Você pode botar a ficha, assim, ficar escutando as músicas também do Sério Sans 3. Tem a máquina do Hotline Miami. Aí você pode, você escuta e tem um cartaz também do Hotline Miami. Hotline Miami no arcade ia ser uma merda, né, cara? Você ia comer o teu dinheiro inteiro. ultimamente, depois que comecei a jogar lá, fazer os vídeos lá do jogatinho, eu comecei a perceber que os caras que faziam esses jogos de arcade não tava nem aí, mano. Se fosse naquela época, os caras colocavam o Hotline Miami no arcade sem pensar. Não, era pra mamar o teu dinheiro mesmo. Então, mas eles colocariam se fosse naquela época. Foi por isso que colocaram essas máquinas nesses Samurai Warrior aí pra falar, pô, a gente podia ter lançado esse jogo antigamente que a gente ia faturar no arcade. Mas já que saiu agora. Mas esse Shadow Warrior, meu, me surpreendeu bastante, assim, é muito bom. Tanto, ele fez tanto sucesso, né, que além de um ano depois sair as versões pro PlayStation 4 e pro Xbox One, agora já anunciaram o Shadow Warriors 2, né, pra 2016, e aí esse novo já tá anunciado pra todas as plataformas, né, PC e pra PlayStation 4, Xbox One e tudo, o jogo, tudo por causa que esse foi muito bem sucedido, assim, vale a pena. Olha, essas últimas semanas, o que eu joguei pra caralho mesmo, que eu fiquei muito feliz de ter jogado, foi o Horizon Chase, que o Guilty falou. Cara, que jogo bacana, bicho. Cara, esse jogo é demais, eu joguei um pouquinho também no celular. Nossa. É, pois é, ele saiu agora no Android, né, já tinha saído pro iOS, e ele tá... O primeiro mundo tá gratuito, são uns 4 vistas, por aí, sei lá. Cara, o jogo foi todo feito pra aquela galera... jogava Top Gear, e esses jogos de corrida naquela época, ele é um abraço, sabe? Você, porra, cara, você lembra aquele jogo que você jogava, você gostava pra caralho quando era moleque? Vem cá, chega aqui, eu sei como é que é. Tem esse jogo, vamos fazer um jogo pra você. E, cara, tudo nele lembra o melhor desses jogos, trazendo pra cá, pra essa época de hoje, de uma maneira respeitosa e atualizando, sabe? O que tinha que ser atualizado, mas deixando o que tinha que deixar do jeito certo. Cara, e a trilha sonora dele? Até desce a lágrima. Assim. Cara, a trilha sonora é do caralho. É dos mesmos caras que fez lá o... É o mesmo maluco, Gear. É o mesmo cara. Do Top Gear. Nossa, quando você escuta assim, você... Meu Deus, já começa a lágrima a escorrer pelo canto, assim, do... É, mas é aquela. Eu gostei muito da trilha sonora, mas... Eu não sei se é saudosismo, mas pra mim a trilha sonora do Top Gear ainda... É muito superior. Não, é muito superior, mas ele não vai fazer a mesma música, não é o mesmo jogo, né, pô? Ah, não, então, eu não sei nem se de fato a música atual é melhor, ou se é só eu que sou chato, saudosista e velho reclamando. Ah, na minha época era muito melhor. Mas, cara, o visual do Horizon Chase, ele é visual poligonal e tal, 3D, mas ele é feito de maneira de, como um low poly, sabe? Com baixa taxa de polígonos e tal, justamente pra fingir que não é poligonal, pra fingir que são desenhos igual era, são sprites igual eram os antigos. E, cara, é muito bacana. É impressionante que você não precisa de nada pra saber como joga aquilo, sabe? Você acelera, você tem turbo e pronto. Sabe? Você já jogou o Top Gear no geral, você sabe como funciona. É como os jogos de corrida antigo, né? Era assim, você pegava e jogava, né? É, não tem tutorial. Não... Ah, meu Deus, como é bom não ter tutorial, cara. A jogabilidade dele é gostosa, assim, cara, eles conseguiram arrumar, assim, deixar super bem feito, assim, o jogo é muito bonito. E a paleta de cor dele também é agradável, assim, você olha, você... É tudo muito vivo, muito vibrante. Ah, e tem a mudança de clima e de dia e noite e tal, que são muito bonitas de se ver, muito bacana. A mexida que a iluminação faz no cenário. Esse jogo, pra quem não sabe, é da Aquinis, que é uma empresa brasileira. É de algum canto do Rio Grande do Sul, sei lá, alguma porra assim, não sei, eu posso estar enganado. Mas é brasileira, com certeza. Cara, o jogo tá gratuito no primeiro mundo, no Android. Ele vai sair no Steam em breve. E PS4 também, né? PS4 também, não sei se é Xbox também, mas vai sair em outras plataformas. Mas quem quiser pegar pro Android, testa lá de graça, joga as primeiras pistas. E se gostou, cara, custa R$11,50. Isso que eu ia falar, R$11, tá? Tá baratinho. Bicho, por 11,50 tem que ser muito filha da puta pra piratear uma porra dessa. Porque é muito barato e é um jogo que vale cada centavo. E são dos... Cara, são uns parceiros, maluco brasileiro, sabe? Passa uma merda do caralho pra poder produzir a porra do jogo. E o jogo é todo bonitinho, todo bem feito, todo pensando no jogador, sabe? Vale a pena, assim. Recomendo muito. nós vamos falar sobre sequências que nos apontaram, né? Você cria, você jogou o jogo e tal. Aí você cria, porra, quero mais, quero ver o 2. O 2 vai ser foda. Aí vem aquelas merdas, né? Vem aquela derrota. Pô, esse jogo foi tão bom que não tem como o próximo ser pior, vai ser muito melhor. É só fazer igual de novo. É só mudar o número, vai ser muito bom. Vou comprar já a continuação. Pre-order, mas vamos lá, vamos começar com essas porcarias de sempre. Guilty Gear, fala uma decepção da sua vida, gamer. Uma decepção da minha vida gamer, que não começou exatamente nesse título, foi Dino Crisis 3. Poxa, como assim decepção, cara? Um jogo que tem dinossauros no espaço, que não espaço? Pode? Um jogo futurístico desse? Vejam bem, para vocês que... Tentar resumir de forma curta pra vocês. Dino Crisis 1, Survival, estilo Resident, só que os perigos eram dinossauros. O nome já diz, né? Dino 2, deram uma mudança, era um shooter lá. Mas não importa, ainda assim, era um jogo bom. É bacana, e... né? É, legal de jogar. Bom pra arma, era um jogo marqueteiro. Você se divertia. Ele não era aquilo que você esperava, né? Mas era bom. Era uma mudança esperada, mas foi aceitável. É uma coisa que distanciou da série Resident Evil. Aí vem Dino Crisis 3. Eles conseguem estragar o que não devia ser estragado, ou podia ter ido pra geladeira de boa ali mesmo, entendeu? No 2. É, esse jogo não merecia ser feito, né? Ah, não devia nem existir. Então qual é a história? Se você conhece o final do 2, esquece os dois primeiros. Te jogam lá pro futuro, no espaço, é dão fazer outras experiências sobre dinossauros, e como sempre, tudo pode dar errado. E o que é pior, combinações que não deveriam dar certo. Espaço, dinossauro, futuro e mudança genética. Não, mas o que não entra na cabeça é justamente isso. Que diabos, os caras tá lá no espaço, os caras vêm fazer uma coisa com dinossauros. Essa é a parte mais estranha do jogo. Por que no espaço? Daí vem aquela teoria. Será que daí que surgiram os aliens? Alguém foram no futuro distante, foram fazer essa experiência doida e mandaram os aliens aí no espaço-tempo e eles começaram a aparecer por aqui. Não tem teorias que dizem que a gente é a criação dos aliens e largaram a gente aqui. Muita ficção científica. Não, mas quando você fala da criação, sempre é uma ficção. Pra muita gente é uma ficção científica. Né? Mas, bicho, fizeram a porra de um filme do Jason, de Sexta-feira 13 no espaço. Jason X. Não, essa é a maior prova que se for no espaço, você não pode misturar esse tipo de coisa. Não dá certo. Há coisas que não podem ser unidas ao espaço. No espaço, é. Melhor ainda, Drácula 3000. Que é no espaço, no futuro. No espaço. É, tem coisa que não tem jeito. E outra coisa. Isso aí era melhor ter mandado pro espaço. Né? Não, com certeza. E outra coisa também. O Dino Crisis 3, não sei vocês, mas é a impressão minha, assim, que os gráficos do 3 eram meio abaixo, assim, do esperado. Eu não achava ele também um jogo bonito, assim. Tava na média do 2. Tava na média do 2. Não, em comparação ao PS, era bom. Na época, poderia ser mais gráfico, ou menos decente. O gráfico tava, né? Eu acho que tinha jogo, já tinha jogo muito mais bonito do que aquele. Não, tinha. Mas vamos considerar que não é uma franquia Capcom investiu dinheiro. Ela largou de mão essa merda. No mínimo deixou com o estagiário. O 3 acho que foi tipo um cisne negro estagiário que fez isso aí. Não é possível. Não, eu teria feito bem melhor. Com certeza. E ainda vai voltar, Dino Crisis vai voltar. Eu teria continuado da onde 2 parou, pelo menos isso, mas... Não, mas todo mundo pensava que ia continuar dali, mas... Cara, sabe o que eu realmente queria jogar? Era um Dino Crisis Remake, igual fizeram o remake do Resident Evil 1. É, quem sabe. Ou então fizesse tipo uma releitura, um novo jogo, assim, uma releitura. Mas primeiro, a gente precisa... precisa ter uma pressão na Capcom, que nem foi com Resident, né? Até porque apesar que Resident é o carro-chefe da Capcom às vezes, mas Dino Crisis nunca foi esse carro-chefe, né? Teve seu impacto na época, mas... Mas um remakezinho ia ajudar a trazer de volta a franquia. Não, essa franquia morreu. Eu queria muito jogar esse jogo, assim, esse remake, como foi feito o remake do Resident Evil. Mas eu tenho certeza que nunca vai acontecer. Igual Resident Evil. Eu acho que agora, depois de sair esse podcast, eu acho que pode acontecer desse remake. Porque agora vai, agora vai. Valeu, Romo. Valeu. Depois que o Romo fala alguma coisa nesses parâmetros, já era. O negócio se oficializa depois. Pô, não é possível, cara. Dino Crisis nunca. Ninguém liga pra essa porra. Talvez a Capcom relance a versão PC, que nem a Square fez com o Final Fantasy, né? Quem sabe? Que é tosca pra caralho. Sim, mas é aquela coisa, é dinheiro, né? A empresa às vezes quer dinheiro, relança, faz umas gambiarras e relança. Esses são problemas da vida financeira. Mas enfim, ainda estamos um pouco na onda da especulação, né? É, não, esse jogo é um jogo de tiro só, né? É um shooter que você tem um jetpack. Ah, meu Deus do céu, que câncer, cara. E Sérgio, fala uma desgraça também. Pior que é, vai ser só isso durante... É, hoje vai ser só derrota, cara. Então. Não, peraí, se bem que não, né? Assim, tem umas polêmicas aí. É, vamos ver, né? Não, existe meia derrota em alguns casos. É, meia derrota, isso mesmo. Então, né? Apesar de eu não ser muito fã de FPS, assim, eu não sou muito fã de FPS, mas esses que é meio ligado em guerra e tal, né? Mas quando tem temáticas um pouco diferentes, como no caso Velho Oeste, por exemplo, eu vou atrás e tal, né? Como da série Call of Juarez, né? Que eu joguei o 1 e era um jogo super legal, assim, jogava lá no Velho Oeste e tal, tiroteio, uma historinha legal. Aí veio o 2, os caras evoluíram, os gráficos mais bonitos, a história ficou mais bem elaborada no Velho Oeste. Aí você fala, porra, não tem como ficar ruim agora, né? Uma nova geração aí, Xbox 360, PlayStation 3, né? Não tem como ficar ruim, né? E aí os caras me anunciam Call of Juarez The Cartel. O jogo simplesmente pega toda aquela ideia de Velho Oeste e joga fora. Porque agora a gente está em Los Angeles, nos dias atuais, e você, em vez de jogar com um personagem no Velho Oeste, você é um policial e tem que ir atrás de traficantes, essas coisas. Simplesmente assim. Aí você fala, mas... Ué, não é, então não é mais, né, Call of Duty, outra coisa. Aí você fala assim, onde que tá o jogo antigo? Virou simplesmente Chaos. É, aí você fala assim, caramba, mas cadê o Velho Oeste? Não tem, esquece. Você vai escolher entre três personagens genéricos com histórias horrorosas e ainda vai se lamentar, porque você escolhe um e os outros dois vão sempre te seguir durante o jogo. E aí, né, que é o parto, a segunda parte do parto, porque o jogo é todo cagado, bugado. Além de o jogo ser feio visualmente, não ser muito bonito, você toda hora está jogando assim, e os seus aliados esquecem de avançar, ou então entra na sua frente e te atrapalha, trava em lugar idiota, você tem que tentar ficar empurrando ele assim pela parede pra ele andar e sair, só te atrapalha. O jogo é uma desgraça total. Que é um jogo que eu passei raiva, foi esse jogo, meu. Foi o que nem o Romulo diz, um fim de semana triste pra história. Calma, Juarez. É uma tristeza. Eu fico pensando, será que esse jogo matou a... Ah, não. Aí depois... Ah, não. Eu ia falar, será que matou? Mas depois eles lançaram o Calma, Juarez Gunlinder, né? Que aí voltou pro Velho Oeste. Aí foi um jogo super legal. Mas esse terceiro jogo, The Cartel, meu, é um câncer abominável. Assim, o jogo é demoníaco. Eu tô achando interessante que eu não sabia da essência desse jogo até que você falar essa parte aí. Não, olha, eu achava, quando ele falou Call of Juarez, eu fiquei imaginando justamente no Gunslinger, que ele falou que era maneiro. Não, eu sabia que era sempre relacionado a Velho Oeste. Agora, quando eu não sabia que a versão que ele jogou não era exatamente ou mais ligada. Pois é, como assim um jogo... Então, que é baseado no Velho Oeste, não é no Velho Oeste. E aí, não, o que eu era em Los Angeles nos dias atuais, eu, mas que porra é essa? Aí você vai jogar no. Você vai jogar assim, tipo, no meio de prédio, cidade. Aliás, pera, na verdade, esse jogo não é tipo no México, não? É Velho Oeste a temática, assim, né? Western, como o pessoal diria. É, Western, assim, né? Você vai jogando e tal. Sempre naquele esquema. Tanto que no Gunlinger, né? Que já seria o quarto, né? Depois do The Cartel. Aí você joga com. Não lembro agora o personagem, que ele já é um senhor que tá numa. Para contando a história assim de causos dele do passado. E aí ele vai contando para uns caras, aí uns caras que conheciam ele falam assim, mas isso aí não foi bem assim, que ele vai contando sempre aumentando pro lado dele, né? Aí não foi bem assim, ele, tá bom. Aí durante o jogo, quando ele volta, aí rebobina assim, aí conta do jeito que o cara vai falar certo. A continuar, o 4 é mó bom, assim, esse gancho. É que na minha cabeça, a série Call of Juarez era uma coisa meio ambientada no México e tal, que é uma pegada meio Velho Oeste, sabe? É, ele é Velho Oeste. Assim, então, você vai lá, tem aqueles os índios americanos. A série é muito boa, desde que você não jogue o The Cartel, que não tem lógica chamar Call of Juarez. Porque tipo, o diferencial dessa série é justamente a ambientação dela. Então, vocês, que nem eu, assim, se fosse um negócio de guerra, eu já não ia interessar, porque é a primeira pessoa tal. Mas na hora que eu vi lá, Velho Oeste, pô, aí joguei o 1, joguei o 2. E aí quando peguei esse de cartel, cara. E pô, e se você tira a ambientação Velho Oeste, México e tal, é só mais uma porra de um shooter genérico, caralho. Quem tiver o PlayStation 3 ou o Xbox, encontrar esse jogo, não pega. Depois você não consegue trocar essa porra, ninguém quer. Cisne, você, Cisne, o que que... Fala uma desgraça pra gente. Devil May Cry 2. Ah, esse foi. A continuação, esse foi coisa estranha. Isso era tudo que um jogo... Que uma sequência não deveria ter, esse jogo teve. Tu imagina o Devil May Cry, quando lançou, tudo bem. O pessoal até hoje fala que o Devil May Cry começou no 3, né? Mas o primeiro, mal bem, ele tinha uma... Tinha uma coisa primeiro, de... Uma, não, o primeiro é um bom diferencial. Pra caramba. O primeiro é bom pra caramba. É, mas a maioria... Não, tanto que existe a parte, o público, é o público que fala que ele é o melhor, e tem o público que fala que o 3 é o melhor. Existe essa guerra, mas. Eu gostei do 1 e o 3. Porque o 1 era. O Devil May Cry é aquele jogo diferente, né? Tu, aquela coisa frenética, aquele combate louco. Aí tu fazia difícil estilo, ganhava ponto. Difícil pra cacete. Tu fazia umas manobras diferentes, aí tu ganhava ponto. O pessoal gosta do 3 por causa do verde. O verde, cara, é massa. Eu já não sou, porque eu acho o jogo. Não, o jogo não é ruim, mas muita gente gosta por causa disso, entendeu? Por causa disso, eu acho que unanimidade, acho que o pessoal prefere mais o 3, mas tudo bem. O 1, pra mim, o 1 e o 3 são, porra, da série, da franquia é melhor. Mas aí voltar a falar do 2, né? O 2, caralho, o 1 tu teve aquele ban, né? Aquele baquezinho, caraca, maneiro, o 2, agora vai, o gráfico vai melhorar, a gente espera que tudo melhore e tal, papo. Porra, os caras parece que fizeram um downgrade nos gráficos. Tudo, isso mesmo. O gráfico tudo é bugado, mano. É um troço estranho pra caralho. A fase é sem criatividade. Acho que não tinha nem história esse jogo. Era uma coisa que sai batendo e embora. A história dele, teoricamente, seria o 4. Ele já é o fim da série, teoricamente. Cara, muito confuso esse jogo, cara. Eu não consigo jogar ele até o final. É muito chato. O gráfico dá nervoso. Tu pensa que tu tá jogando. Eu falei, porra, esse aqui é um, é o você, dois. Você já não tem mais aquela agilidade, aquele negócio de fazer aqueles hits, aqueles... Não tinha. Aquela... Parece que tiraram o que tinha de melhor. Eu falei, peraí. Verdade, um tava tão bom. Só que... Os comandos dele ficou mais simplificado, entendeu? Vai ter detalhe. Não, mas o barato do jogo é sair fazendo com um bom maluco. Sim, você pode estilo fazer, e tiraram isso? Não, você pode fazer, só que é mais simplificado. Quer dizer, o jogo é. Pra vocês que não entenderam na época, talvez. O jogo mudou o seguinte: quando você. No 1 tinha isso. Se você fizesse o lock no inimigo, você podia fazer como que quisesse. O 2 mudou isso. Você não pode usar o lock, porque você usa o direcional pra alternar a sequência, entendeu? Você tá pra um lado durante certo momento, ele faz uma coisa. Só que você não pode usar o lock pra travar no inimigo. Caralho, o 2 não tem. Você travar o cara. Não, você pode travar. Só que se você travar, ele vai fazer o combo, o combo genérico dele, entendeu? Se você soltar o lock, porque você pode mudar a direção que o combo vai fazer, entendeu? Não entendi. Causar variação. Apesar que, se você estiver batendo inimigo, ele vai continuar batendo inimigo, independente se você usar o lock ou não, entendeu? Pois é, mas tu não concorda que com o lock não era mais legal, não era mais show pra tu fazer os combos? Sim, e tal. Você ficava preso no inimigo. Mas o 2 você ainda fica preso no inimigo, só que você não tem um lock. Quer dizer, você tem lá, mas ele lhe dá o combo genérico, se você usar ele. Pois é, e perde a graça toda, né? O combo genérico. O negócio era tu inventar os combos, pelo menos no. Não, você ainda pode inventar. Dentro da variação do jogo, do 1 pro 2, ainda tá lá, entendeu? E outra coisa que eu achei bizarra desse jogo foi o. Terem feito um modo pra tu jogar com aquela. Ela é. Qual o nome da garota? Lúcia, que puta que pariu. Era a mesma coisa que tu fazia com o cara, tu fazia com ela. Não tinha diferencial nenhum. Ou seja, por que, que tu vai jogar com essa mulher se não tem nada diferente? Nada. Uma skin só. Nada, é uma skin. Troca o bonequinho. Botava um pênis ali, era a mesma coisa. Nada adiantava, não dava. Você se tivesse uma variação. Com Cisne, sua fixação por jogos de pênis. É, cara, o Cisne tem uma fixação muito louca, cara. Porra, eu nunca vou entender. Na época, uma das coisas da época que eu lembro. Aí a Lúcia não tinha nada demais. Uma das coisas da época que eu lembro que o pessoal falou que esse jogo podia muito bem ter sido em um DVD só, ao invés de ser em dois. É, e tu tinha que dizer a Lúcia, tu falar assim: vou jogar com a Lúcia agora. Pra quê? Não joga, não tem. Não vai aparecer bundinho, não vai aparecer nada. É minha merda. É, não, só não pra ver a história mesmo, se você for jogar com ela. Até que pariu, foi bizarro. Devil May Cry 2 não deveria ter seguido. E apesar que deveria sim, senão não ia ter o 3, né? Deveria sim. Não, mas o 3 poderia ser o 2, se o 2 não existisse. Exato. Mas aí, não sei o que deu na cabeça lá e foi. Vai, tá bom. Sei que foi ruim, é horrível, horrível. Não, tá bom não, né? Tá ruim pra caralho. Tá ruim. Eu acho tá que você bom pode de... jogar ele em um momento de tédio. Agora não vai esperar que você vai zerar no mesmo dia, né? Não dá. Você joga não, bem, não, ah, não, tá tédio, não, dá, não. Na moral, esse aqui não dá, não. Aqueles esse aqui gráficos esse aqui visual parecendo que tá borrado. Você fala, mas muito como feio, pode ser mais muito feio do que feio, o primeiro? Cara. Não, e tinha muito bug de cenário, de coisa, dos inimigos. Caraca, não era normal aquilo, não. Vai pro caralho. Cara, eu não tive o Dreamcast. mas eu queria muito ter tido o Dreamcast. Eu queria muito comprar o Dreamcast, mas eu acabei comprando o PC na época. Então eu pulei do 64 pro PC e fiquei anos sem console. Mas, cara, um dos jogos que quase me fizeram comprar o Dreamcast foi o Ready to Rumble, aquele jogo de boxe. Cara, como aquele jogo era gostoso. Ready to Rumble! Era muito bom aquilo. E, cara, aquele jogo era gostoso, ele era rápido, ele era bacana, ele era divertido, ele era engraçado, os personagens eram legais. É o melhor jogo de boxe que você pode ter jogado se você não jogou. E, cara, esse jogo era foda. Porra, uma sequência, Ready to Rumble Round 2, eu acho. É ainda muito maneiro, é a mesma coisa, o mesmo jogo, só com mais personagens. Se eu não me engano, acho que tinha até o Michael Jackson naquela porra. Tudo que uma continuação tem que ter, né? Exato, é uma continuação. Mas exato, o jogo tem umas paródias de alguns lá, tem esse detalhe. Sim, tinha paródias de... Acho que o Shaquille O'Neal, não lembro, tinha algum jogador de basquete. Mas bom, era maneiro, aquele jogo era zoeira. Ele era divertido de se jogar, ele era engraçado, era bonito pra caramba. O Dreamcast era lindo pra época, cara, porra. E beleza, daí teve o segundo, aí morreu. A série morreu, ficou anos sem nada, até que veio uma continuação chamada Ready to Rumble Revolution. E aí o Romulo falou, agora sim eu vou jogar. Ah, porra, agora sim. Agora eu vou ter essa bagaça. Luí, yes. Luí. Yes. Todo esse tempo que eu fiquei treinando no meu Wii Fit aqui é pra esse jogo. Aí eu falei, porra, no Wii, caralho. Beleza, agora sim, eu tenho o Wii e vou jogar essa porra pra caralho. Tô cansado dessa merda desse box do Wii Sports. Que é muito legal, aliás, o box do Wii Sports. Mas, cara, tudo que tinha de legal no Ready to Rumble tá lá no Ready to Rumble Revolution. O gráfico é bacana. O jogo é bonito, é divertido, sabe? Só que tem um problema, o controle dele. É um problema terrível, porque o controle, estamos no Wii. Como você acha que se controla um jogo de boxe no Wii? Socando pra lá e pra cá igual um retardado mental. Pra que isso, né? Aí você pergunta, pra que isso? Cara, não pode sério? Colocar no controle, no botão, aperta o botão pra fazer isso, que nem um jogo normal. Meu Deus, sério, eu acho que quem não jogou, acho que não tem a dimensão do problema. Se esse jogo fosse compatível com o controle clássico, sabe? Ele nem funciona com o controle clássico? Não, essa é a parada, ele não é compatível. Bom, se ele fosse compatível com o controle clássico, pra mim seria um dos melhores jogos do Wii, sem sacanagem. Já tá no meu top 10 do Wii. Mas, puta que pariu, ele é só com o controle de movimento. Então você tem que ficar socando pra lá e pra cá igual um retardado mental. É, porque tem um problema. Os caras realmente se esforçaram pra fazer. Não é igual a maioria dos jogos do Wii, que é só você sacudir o controle igual um mongoloide que o jogo faz alguma coisa. Não, eles programaram bonitinho, assim. É super preciso, sabe? Se você fizer um movimento específico, ele vai sair aquele movimento que eles programaram. No tutorial, você consegue fazer, as coisas saem. É, você ainda prefere apertar botões, mas as coisas funcionam. Dá até um feeling novo pra situação. Ah, pô, beleza, posso socar e o personagem faz a mesma coisa. Só que na luta, de verdade, isso simplesmente não funciona. Ponto. Nada do que você faz, o personagem repete de maneira sequer parecida. É impossível jogar aquela merda. E quando você tá jogando contra o computador, é um inferno, porque, tipo, ele sabe o que tá fazendo. Enquanto você tá só sacudindo os braços igual uma biruta. Uma biruta de postos. Esse jogo, ele fica levemente divertido quando você joga ele no multiplayer contra um amigo. Porque os dois estão fodidos, sabe? Os dois não conseguem fazer nada. Então aí o jogo fica quase divertido. É bem engraçado. Fica engraçado. É, tá cômico. Ah, duas fica pessoas passando dois babacas sacudindo o braço. Igual... Tipo naquelas festinhas do Home. As festinhas do Wii, pois é. Cara, que jogo triste, sério. Ready to Rumble, eu não tenho nem ódio dele, não tenho nem raiva, não, sabe? Eu tenho tristeza. Eu realmente me decepcionou aquele jogo. Porque eu tinha memórias muito queridas, assim, muito boas de ideia. Você ainda pode voltar pro Dreamcast, cara. Pois é, cara, eu vou comprar um Dreamcast. Eu me lembro, cara, de ir numa locadora, eu e meu primo, pra gente jogar Ready to Rumble, sabe? Ele tá lazy em a cena, vamos jogando Ready to Rumble no Dreamcast e suando pelos olhos. Numa locadora lá em Petrópolis, sabe? Era muito bacana, assim, eu gostava muito daquele jogo, de verdade. Eu amava aquele jogo, ele saiu com 64 também na época, não era tão legal, mas o jogo de fato me marcou, sabe? Era um jogo, é um dos meus jogos sei lá, uma das coisas que mais me divertiram com videogame na vida. E esse jogo pegou essas minhas memórias de infância tão queridas e cagou em cima. Sério, eu fiquei muito triste quando eu joguei aquela. E esse jogo, sei lá, acho que é de 2009, eu não lembro a continuação. Tipo, eu tinha, sei lá, meus 25 anos já. Eu fiquei deprimido, eu fiquei muito triste com aquilo. Falei, não é possível. Isso não tá acontecendo, cara. Um pequeno garoto de 25 anos se balançando pra jogar um jogo de luta de videogame. Cara, é muito triste, meu Deus do céu. Eu não quero nem mais falar nessa coisa. Qualquer adulto do Wii fez isso, não? Pelo menos uma vez. Todo mundo que, cara, jogar Wii é legal. É, assistir pessoas jogando Wii é muito mais divertido. Mas, gente, isso foi Ready to Rumble Revolution. Pelo amor de Deus, nunca joguem isso. Você que tava numa caverna, né, acordou agora. Porra, vou comprar um videogame, vou comprar um videogame da Nintendo. Nintendo é foda, vou comprar um Wii. Parabéns, amigo, vai lá. Mas não compra, não faz isso. Ready to Rumble, não. Pega outra coisa. Guilty. Eu mesmo. Guilty, fala outro jogo pra me livrar dessa minha tristeza que eu tô sentindo agora. Não sei se vou conseguir te livrar dessa tristeza, mas o que eu vou falar agora é o Street Fighter X. Ai, caralho. É jogo do lançamento do PS2, não é? PlayStation 1. É, PS2. Esse jogo vinha até em mídia normal, ele não era DVD no PlayStation. Era um CD, é verdade. Era CD. É uma questão de situação. Não, eu não estou só no lista aqui. A X1 é um arco da história do Street 3D da época, né? A X2, um pouco mais personagem, mas ainda é um joguinho que você joga e diverte com os amigos. Contra o CPU eu não posso garantir muita coisa, é a opinião minha. Agora a X3, ela parece que, tipo, não fizeram nada para o jogo ter aquele diferencial, você dizer... Opa, saiu a EX3, entendeu? Tem uns modos lá, tipo 3 contra 1, 1 contra 3, alguma coisa assim. Você pode montar o seu personagem, tipo, você pode botar ele com um Hadouken, um agarrão do Zangief. Mas fora isso, não tem nenhuma adição que você diga, pô, saiu 3. Além dos gráficos disso que eu citei agora, entendeu? É um jogo que você joga e você se sente que... É um jogo seco, parece que não houve um esforço em fazer um novo EX. E o pior é que as propagandas eram tudo marcadas, senão que agora você vai ter... Dois personagens ao mesmo tempo e não sei o que lá mais. Aí você ficava, caramba, como vai ser isso? E não sim, sei o combate o combate em dupla, você fica, porra, vou jogar com meu amigo. E aí isso é uma bosta. Você fala, ah, que negócio horroroso. Os poucos arcades que investiu nessa máquina, jogou dinheiro fora, porque as máquinas não ficavam nem uma semana assim, os caras já estavam trocando, porque ninguém jogava isso aí. Era um bicho. Esse jogo é horrível. Olha, pra mim esse jogo não foi nenhuma decepção. Porque eu já odiava a série. Então não concordo. O cara que joga com Blanca não pode dar muita opinião. Blanca é o melhor personagem de todos, tá lembrando? Nossa. O pior que a série pra mim, nossa, eu, é que o Guilherme falou. O 1 assim foi revolucionário. Eu joguei até furar o CD, assim, hein? Eu joguei muito, assim, até hoje eu jogo. Até um jogo bom pra caramba. Você sabe que o CD já tinha um furo, né? No meio. Vai gastar o resto da minha. Ele falou, caralho, furei o CD, maluco, joguei pra caralho. Tá na hora de parar, tá na hora de parar. Aí depois o 2, joguei também até furar, meu. E aí depois, meu, esse 3, que tristeza. Foi um final de semana triste. 3 foi foda. Pra mim, foi umas horas na locadora jogado fora. Assim. Não, pra mim, parafraseando o Ron, foi um final de semana triste, porque, cara, esse foi. E ter comprado esse jogo pro PlayStation 3, né? Pro PlayStation 2, nossa, comprou, comprei. Eita. Esse jogo, nossa, foi aquele negócio que eu fiquei assim, mano, eu choro, eu quebro, eu faço o que com isso aqui agora? Faço pirraça. É, nossa, era horrível. Aí depois você ia no shopping assim, bam, bam, bam, aí que tinha esse arcade, ninguém jogava, o negócio era, até o Street Fighter The Movie tinha mais gente do que o Street Fighter X3, mano. Aí é esculacho, você... aí é não, esculacho. Esse 3. Caralho. Aí é esculacho. Pra mim foi péssimo mesmo esse jogo. Esse jogo. Não, o 3 foi horroroso. Ah, é, certo por ser bonitinho, o 3 realmente não conseguiu, velho. Ele falha. Falhou. Eles tentaram mudar a mecânica. Sei lá, eles tentaram inventar, não sei o que, lá e nada deu certo nesse jogo. É muito horrível. Acabou tudo, triste. Morreu ali. Pior que é, matou ali. Você vê, o jogo falhou tanto que não tem muito o que se discutir dele. É, mas esse jogo não tem mesmo o que falar, é uma bosta. Ah, que bom que matou essa porra dessa cena. Eita! Jogo ruim da porra. Ai, Dissection, fala o seu jogo aí, Então, né, outro jogo também que foi no mesmo esquema, o 1, né, eu joguei muito, assim, adorei, que foi o Fear, eu joguei tanto, eu adorava aquele clima, assim, assustador, assim, era legal pra caramba, uma história boa, envolvente, você ficava, caramba, que jogo foda. Fear 2, a mesma coisa. Apesar de deixar um pouco mais ação o jogo, ainda tinha uma história super bem elaborada. Era um jogo muito bom. De repente, os caras me inventam Fear 3. E aí, pensa num jogo genérico. De novo, tipo uma cidade, meio parecido com o Call of Juarez. E aí você, sendo que as duas primeiras fases, você joga no Brasil. Você começa num sistema penitenciário aqui do Brasil. E aí você foge pelo esgoto e acaba parando na segunda fase numa favela do Brasil. O quê? É, desse jeito mesmo. Sendo que, só pra você ter uma ideia, esse jogo, eu não suportei esse jogo há muito. Aí o que eu fiz? O 3 dá pra jogar em cooperativo. Eu chamei um amigo pra jogar em co-op. E aí sim, co-op, né? Que você vai zoando, não entra em nada e terminamos. E só pra você ter uma ideia, a primeira fase que não há prisão, e a segunda fase que é na favela, eu só fui descobrir na metade do jogo, quando os caras começam a comentar que estavam numa prisão do Brasil e fugiram pela favela. E aí que falei, caramba, aquilo é uma prisão. Durante eu jogando com meu amigo, a gente falou assim, pô, tem umas coisas escritas em português nessa parede, mano, que é isso? A gente achava que era um laboratório. E aí quando saiu pra parte da favela, a gente ficava assim, pô, tá parecendo uns bairros aqui de São Paulo, mas tudo bem. Não sabia o que tava acontecendo, tão genérico que era. Caraca, peraí, que perda da minha casa, maluco. Cara, eu já me perdi. Aí daqui a pouco você começava, do nada apareciam uns helicópteros assim, girando assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E esquece, não tem nada de terror. Cadê o terror? Então, aí de repente quando... Terror, tu tá no Brasil. Terror, tu tá no Brasil. Caralho, que medo, quem que joga isso? Aí quando acaba de uma tela pra outra, às vezes tem uma cena. Aí durante essas cenas aparece, já que quando você joga em co-op ou não, é meio que é dois personagens. O seu personagem e o irmão dele, que é um espírito lá que vai te acompanhando. Aí esse espírito tenta fazer tipo uma ceninha pra parecer que é assustador. Meu, o negócio fica tudo umas coisas ridículas, tudo mal feito, não acompanha nada. Aí, e as outras telas, é tudo aquele, parece aquelas telas de Counter Strike, assim, só feito pra você sair matando os inimigos, tudo genérico. Uns ciborgues, uns robôs. Tem nada a ver. Você termina o jogo e você fica assim, ué, mas o que aconteceu com ele no jogo? Aquilo não é firme. É impossível você falar que aquilo é firme. Não tem nada a ver. Qual é o seu medo no jogo? O que aconteceu com o jogo? É incrível, assim. Fear 1 e 2 eram jogos excepcionais. E aí o 3, você joga assim e você fala, não é possível. Isso aqui não é firme. Se botasse um outro nome, seria um jogo merda. Agora, com o nome Fear 3, meu, não podia nem existir aquilo aí. Não tem um nome pra se dar pra aquilo. É horrível, cara. Sério, esse jogo pra mim tá sendo uma revelação. Eu não fazia a menor ideia de que Fear se passou no Brasil em algum momento. É, o 3, ele começa na prisão do Brasil. E o engraçado é que aí aparece. Mano, só pra você ter uma ideia, aparece assim, PCC. Eu lembro que eu olhei na parede e falei, mano, isso aqui deve ser mod, não é possível. Eu olhei, já que eu joguei depois em cópia a versão do Steam, né? Eu falei assim, eu devo ter baixado algum mod, alguma modificação. E os moleques mudou isso aqui, porque eu não sabia que era no Brasil e era uma prisão, né? Eu lia lá. E uns português escrito errado, assim, de ortografia. Eu falei, deve ser gringo, deve ter feito mod, isso aqui não é possível. Aí, não sei o que, PCC, não sei o que. Aí daqui a pouco a gente sai, aí parecendo tipo umas casinhas lá e não sei o que. E aí só depois que eu descobri que era a prisão e no outro lá, que as casinhas era a favela. Eu falei, caralho, que bagulho sem pé nem cabeça, meu. Esse jogo foi uma prisão na favela do Rio. Não, é que você escapa pelo esgoto. Quando você escapa dessa prisão, meu, dentro dessa prisão você imagina tudo, menos que é uma prisão, beleza, né? Aí você escapa pelo esgoto, assim, um negócio gigantesco. Você nem sabe o que é um esgoto, sabe? Falaram que é um esgoto. E aí você sai nesse lugar, tipo umas casinhas, um negócio assim. Aí você, caramba, parece aqui umas coisas de São Paulo, assim, né? Inimigo, quando morria, não falava só por Deus. Não, por ninguém Deus, falava em português. Então, mas aí você vai olhando as casinhas e tal, você fala, caramba, parece aqui a periferia de São Paulo e tal, mas tudo bem genérico, assim, né? Só pelo. Mas não fala, não, né? Não fala onde tá situada, não, né? Qual lugar do Brasil. Eu só fui descobrir isso depois, lá pro meio do jogo, que eles comentam que tiveram que escapar da prisão do Brasil, né? E passou pela favela, porque você fica boia. É só fala Brasil. É uma São Paulo mais genérica. Não, mas não fala onde que é isso. Não fala se é no Rio, se é em São Paulo. Não fala. Você sabe que é no Brasil. E é tudo muito genérico, assim, tudo todo. A história é te jogada assim de um jeito que você não entende porcaria nenhuma. Você pode me perguntar assim, o que é a história? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que é horrível esse jogo. Eu só consegui terminar porque eu joguei em co-op, porque senão não dá. Ele queria me arrastar pra isso, viu? Tô lembrando agora. Ele, Guild, vamos jogar aqui, três. Você seria um amigo jogar, dele. Né? Aí, no quiz, eu tive que chamar um outro amigo, né? Aí eu chamei um outro amigo e ele jogou comigo. Assim. Cid, comenta mais um jogo bacana. Bacaninha agora, né? Pra dar uma de relaxada, né? Já comentei dele antes, do outro podcast, né? Vou falar do Bomberman Act Zero, o Xbox. É, aquele que a pessoa, tipo assim, a empresa deve ter pensado assim, ah, quer saber, eu cansei dessa franquia, eu vou foder com ela aqui mesmo, nesse aqui. Quando tem, agora a empresa tem aquele dom de destruir uma franquia, foi aqui, esse jogo aqui. Os caras pegaram a franquia do Bomberman e resolveram, vou tirar o Bomberman. Mas não tem o Bomberman? Tem, claro que tem o Bomberman. Só que o Bomberman Robocop... Que a gente conhece, não. Eles quiseram fazer um troço moderninho pra galera, pra geração futura. Eles pensaram na geração nova e tal. Aquele boneco era muito viadinho, muito gay. Aí falou, vamos botar um Iron Man aqui fodão. E, caralho, foi aí que desandou. Qual o bagulho que é os personagens todo que tem, você lembra? Cara, tipo uns Homem de Ferro, assim, uns bonecos tudo de genérico, ferro, não tem nada a ver com o Bomberman. Sem sacanagem, pensa do Robocop e do Padilha. É isso, peraí. Os cenários num. Caraca, maluco, sombrios assim, uma coisa. Sombrio, vem ser coisa colorida, bonitinho de bomba. Não, aquilo que a gente conhece de Bomberman, tu joga no lixo. Ou seja, aí tem um. Tinha um negócio lá, uns comandos de escudo. Acho que ele tinha uma porra de um escudo lá, que não servia pra porra nenhuma. Escudo? Tu pensa que ia defender do troço, mas. É, tinha um escudo. Aí tu imagina que, peraí, com o escudo aqui eu vou bloquear tudo. Porra nenhuma, tu morrer do mesmo jeito. Eu não sei porque, até hoje eu não peguei que significa aquele escudo. É, as explosões já eram feias. Eles tentaram fazer uma coisa futurística, mas deu tudo errado. Nossa, meio. Parece um jogo indie, cara. Tu olha assim e fala assim, não, parece que é um jogo indie que o cara tentou fazer alguma coisa de Bomberman. Se fosse, até tolerar. Mas não, é da Hudson, o cara fez, pensando na franquia. É como se a Hudson fosse um grande estúdio. Não, mas fazendo pensar assim, a Hudson, depois do Super Nintendo, praticamente virou uma produtora indie. Pois é, mas pô, pegou uma franquia tão legal, lembra, cara, de fazer isso. Bomber, mas também não tem mesmo. E você aqui, cara? Eu juro. Ah, ele não entendeu, ele não entendeu. Tu tem que jogar. Você nunca em 1 milhão de anos ia chutar aquele algum. Se tu pega no meio, tu fala que não é, né? Tu vai falar que é genérico, alguma coisa assim, alguma coisa imitando, mas Bomberman. Não dá, não tem, caralho, maluco. E é de que plataforma isso aí? Xbox qual isso aí? 360. Nossa, então 360, é tipo novo, essa merda é nova ainda. É recente, esse lixo. Cara, eu acho que depois disso aqui, o Bomberman acabou pra mim. Os caras pensam assim, pô, o que a gente pode fazer diferente? Aí vão ressuscitar a série. Aí os caras me. Nossa. Não, e ainda é aquele esquema, tipo, você coloca a bomba. É aquela coisa infantilzinha de coisa. É quase. Um Bomberman. É quase parecido. Quem vê de fora vai falar assim, pô, é mó genérico cópia de carada de Bomberman, né? Vai falar, né? É, nunca vai pensar aí. Que. Eles botaram só. A única coisa a mais que eles botaram foi o escudo. Que tipo assim, que não serve pra nada. Botaram um escudo só pra dar um migué. Falei, vamos botar esse escudo aqui porque vai ficar da hora. É um Bomberman com o visual do Robocop, sabe? Dark futurista. Cara, é bizarro, maluco. Fudeu a última. Você comprou isso aí? Acabou com uma coisa que ela tinha. Não, eu comprei nada. só jogou pra ver. Joguei o Bambambam mesmo. Aí o que isso, cara? Eles não podem fazer isso com a franquia, não. Eu acho que a empresa, quando faz isso, eu acho que fica até triste. Assim, cara, é tipo um filho, né? Os caras deviam tratar o jogo ao filho. Imagina se a Nintendo faz uma desgraça com o Mario. Ah, vou fazer um jogo do Mario, mas sem o Mario. Vou botar um. Trata os jogos dela como filho. Tem alguém que cuida da franquia. Com coração e com mão de ferro é a Nintendo. Você imagina pegar um Mario e botar um Mario robô fodão com tiro. Não, imagina se Nintendo fizesse o Mario. Sem o Mario. Não, pior, que fosse o Mario num mundo futurista cyberpunk. Que vivesse todo mundo no esgoto. Tivesse um dinossauro. Tipo, e pior, imagina tipo, se tivesse tipo, um monte de fungo por tudo quanto é canto. Imagina se ele virasse lobisomem ainda. Não, pior, se fosse um filme. É, pois é. Imagina se fizesse um filme dessa história. Aí quer dizer, Bomberman do Xbox foi uma sequência que. Não, cara, Bomberman é um crime muito pior do que o Lobisomem. É, não, Bomberman eu acho que de todos que a gente vai falar aqui hoje, vai ser difícil de bater. Sim, vai ser difícil. Sim, não, com certeza. É. Bom, eu tenho um outro joguinho que eu gostava muito também. Jogava no PC, que era Worms. Eu adoro a série Worms, cara. Eu amo. Ai, tanto que eu tenho todos os jogos. Cara, o Worms Armageddon, ou caralho que seja isso. Eu joguei demais, cara. Eu jogava isso. Cara, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PC. Ah, você já jogou no PC, ele já? Joguei no PC. Eu não cheguei a jogar o Worms no Super Nintendo. Mas porque, por exemplo, o Armageddon, né? O Armageddon. Teve no 64. Então, eu conheci essa versão primeiro do Dreamcast, e aí depois que eu fui conhecer a versão do PC. Eu joguei no PC. E, cara, como era bacana aquele jogo, né? Tipo, tinha vozinhas em português. Nossa, esse jogo é coisa... Tanto que é um usuário mais jogado até hoje, assim, o negócio é épico. E a jogabilidade dele é gostosa, assim, é fácil de jogar, ele é complexo, mas é fácil de você entrar. Não, sabe? É bacana. Se você quiser jogar tipo, aqui no modo super estratégico e tal, ele te deixa jogar assim. Mas você pode jogar aí no modo zoeiro e vai ser divertido também. É, você pode atirar com a bazuca na cara do sujeito, mas você pode fazer curva com o vento, sabe? É maneiro. Mas aí pensei, porra, o Worms Armageddon é um dos jogos que eu mais gosto. Porra, uma sequência desse jogo não pode ser ruim. Então me vem o Worms 3D. Porra, o Worms 3D? Isso é foda. Se é 3D, é bom, né? Se é 3D, né? É um novo mundo. Não, a gente devia ter falado desse jogo no último episódio. No último não, né? Naquele da transição 2D pro 3D. E, cara, eu não sei nem o que dizer sobre esse jogo, porque ele pega tudo que eu adorava naquele jogo e caga completamente. O que uma das coisas que chama atenção nele negativamente, que eu acho desse 3D, é que não sei se você também tem essa impressão. Ele era, tipo, meio... sujo, assim, sei lá, o gráfico dele não era limpo, assim, parecia que ele era meio uma coisa meio suja, assim, um pouco meio turvo as cores dele, assim, já começava cagando aí. Olha, é engraçado, eu não tenho essa memória não, na minha cabeça o visual dele era até bem bonito. Não, tanto que depois a versão lá, o Mayhem, né, que seria o 4, né, que tem, ele é 4 e tem também, na Europa ele é chamado de Mayhem, né, ele pegar é mais ou menos o 3, só que tudo arrumado, né, e aí já deixaram ele com o visual bem limpo, assim, mas o 3 ele tem um aspecto assim meio turvo, assim, meio estranho. Assim. Não, mas o meu problema com esse jogo é que você adicionar uma terceira, né, dimensão, ele modifica tanto, ele complica tanto a jogabilidade do jogo. O controle dele fica tão complexo por causa disso, o jogo que fica impossível. Complexo. Pra mim é impossível fazer as coisas que eu não costumava fazer. Eu não consigo. Cara, você usar uma bazuca, por exemplo, era um feito incrível. Você tinha todo um cálculo bizarro de trajetória que nunca funcionava. Pra mim, então, é que nem eu tava comentando antes, né? O Arm 3D é ruim e tal, eu até gostava, mas ele foi corrigido depois, né? Mas ele tinha muitos problemas mesmo. Outra coisa, ele era bem bugado, você lembra? 3D, assim, vários. Nossa, era muito bugado. Porque o Worm sempre teve uma parada também que destruiu o cenário. Você destruir o cenário num mundo 2D é tranquilão. A maneira como você resolve isso como programador do jogo é tranquila. Bicho, no 3D, isso dá um trabalho do caralho. Isso é tão propenso a dar merda. No 3, nesse 3D, às vezes só de você andar em linha reta, às vezes você trava no gráfico, assim, roça e não sai mais. Acontecia às vezes você afundar fora assim, da plataforma. Fora que o jogo também ficou lento, ficou muito mais lento, assim. Muito lento. Devagar. Aí, tanto que eu já vi vídeos de pessoas jogando numa velocidade mais rápida, mas os caras, tipo, 4, 5 anos eu fui ver os caras assim jogando só aquele jogo pra conseguir jogar em uma velocidade mais rápida. Porque o cara tem que decorar tudo que o jogo tem, né? Porque ele é super lento. O jogo é devagar. Não tinha mais aqueles carinhos aqueles temas de fundo que ia tocando, assim, era um pouco diferente também. E os cenários ficaram genéricos, né? No Worms 2D, né? Já que eles eram foto, os cenários eram super bonitos, né? Que nem. Era mais laço. Eu não lembro se era no Armageddon mesmo ou no 2. Que tinha lá o cenário de fundo, um trator. Aí o outro tinha o do espaçonave. Tinha várias paradas, sei lá, um cenário que era a Estátua da Liberdade. Então. E aí você achava mó legal, você ia destruindo tudo. Aí no 3D não tem isso. Ainda mais pelo fato de ser 3D, né? Como que ele vão construir tudo aquilo ali, né? Já que você tá, teoricamente, dentro daquele ambiente. Você não consegue ter a dimensão, assim. Olha, uma coisa eu preciso confessar, que boa parte da minha birra com esse jogo, é que eu também, quando fui jogar ele, meu PC não prestava muito. Por isso. Então eu joguei esse jogo, tipo, na pior configuração possível, uma resolução baixíssima. Isso, tudo isso com... contribuiu pra eu odiar o jogo. Eu fui jogar depois, não era muito melhor, não. É, é porque ele tem muito problema, tanto que é o que eu falei. Depois o 4 é já é, é o 3 corrigido. É o 3, só que tudo corrigido, assim. Já é muito melhor do que o 3D. É, pra mim, o Worms, o melhor de todos ainda é o Armageddon, que, sei lá, 15 anos atrás. Pra mim, é, pra mim o Worms é, é os modos 2D, 2D e meio hoje em dia, né? Apesar de não ser tão carismático quanto os 2D, mas. Não, pois é, nenhum deles nunca chegou aos pés do Armageddon, cara. É, não, é que você gosta mais do Armageddon. Pra mim seria o 2, né, o épico. Ah, sim, sim, é, não, falando desses dois, né. Eu gosto mais do Armageddon, mas eu reconheço que o 2 também é do caralho. Mas esse, dali pra frente, né, não chega nem perto. Porra, era tão legal no Worms 2, aquelas, aqueles videozinhos de abertura. Ah, é aquilo lá que era o mais legal, putz, aquilo ali era um caso à parte. As, as minhoquinhas uma tentando destruir a outra, assim, fazer sinal de guerra, assim, militar, é, era tipo, muito da hora. Tinha um que era legal, um que queria mostrar que tinha arma maior. É, aí o outro fala assim, segura essa, essa granada, só que a granada já tava sem o pino, aí explodia, era mó legal. Era muito bom, e o Worms 3D não tem nada disso. Guilty, fala mais uma desgraça pra gente aí. Essa aqui não é bem... É, pra mim é uma desgraça, porque esperei muito, mas algumas podem não ser. Alundra 2. Nossa, esse jogo é ruim. O que eu vou contar, explicar um pouco pra vocês. Alundra 1 é um jogo visualmente, lembra Zelda, muito mais bonitinho. Isso pegando Super Nintendo como comparação, que é o que tinha na época, certo? Você é um herói, faz as quests lá. E é uma história cativante que você vai se enturmando. Uns puzzles bacanas. Uma dificuldade progressiva. Alta pra caralho. Eu considerei progressiva. Considero que as duas iam complicando cada vez mais, né? É que eu sou burro. É, você... É, não, o Romulo não conta. É um caso à parte. Uma apresentação que faz você pensar que existe um desenho dele, certo? É, realmente, porque a apresentação, você vai jogando, você vai descobrindo as coisas e você, pô, cria uma satisfação. Enfim, Alundra 1 é um jogo que vocês deveriam conhecer e não sei se teve um relançamento moderno, mas deveria ter. Tem, acho que tem na PSN, né? Conheço. Conheço. E tal. Ainda mais se você gostou de Zelda. Ou gosta de um adventure com um pouco de RPG. E uma boa história. Então, um dia decidiram lançar Alundra 2, você pensa. Uau! Ainda mais que seja no final do 1, né? Mas qual é um problema desse? Quando você é um cara que não tem dinheiro e vai nessas barraquinhas da vida, né? Você vê lá o nome Alundra 2 e uma capa que não diz nada, você pensa. Ah, opa! É, peguei. Esse é aquele jogo que tu vai mais pelo nome da franquia. Baseado, né? Em Gran Turismo 2, você pensa que talvez tenha alguma coisa puxando o save do anterior, né? Aí quando você dá play, você se sente enganado, você pensa... Hackearam o jogo ou não é o mesmo jogo? Um tapa na cara mesmo. Eu também, quando vi a primeira vez, achei que era tipo um hacker mesmo. Mas, gente, o que tem de tão ruim? Primeiros detalhes. Não, eu não joguei. O jogo é 3D agora. Não, não é uma coisa que vá tipo, uau, socorro, 3D. Mas o grande problema é, se você jogou Alundra 1, você compra Alundra 2, ainda mais sem saber, você pode se sentir enganado porque não tem nada a ver, não é continuação e só faz pegar o nome do anterior. E qual é o problema? Um dos problemas maiores. No primeiro, o cara se chama Alundra. Você não pode pegar uma sequência e dar a sequência o nome do personagem quando o personagem nem tem o mesmo nome. Ah, é isso que eu ia falar. As mecânicas duronas. É, tem certeza, mas também o jogo mudou do 2D para o 3D. É, então, mas ficou... É discutível se a empresa tinha experiência nessa coisa também, né? Uma trilha sonora genérica. É, era uma transição e a galera ainda tava se acostumando. Mas mesmo assim, o que eles fizeram com a franquia muito, foi cara, demais. Podia tentar manter. Eles não fizeram com a franquia. É o que eu dei dizer nesse caso também, né? Eles não fizeram. Eles simplesmente pegaram o nome assim e cagaram. Ah, pega o nome, bota dois. É, eles pegaram pra pessoas desavisadas comprar. Ligando o quando ele for comprar tipo, numa assim. Baratinha genérica. Ah, é. Eu comprei esse jogo. Eu comprei. É, eu joguei o Alundra 1. Doido quando vi lá a Alundra 2, deu. Nossa senhora, meu, Alundra 2! Quando cheguei em casa. Eu espero a continuação, assim. Eu até criei uma esperança quando vi assim de vez. Eu falei, é, cara, talvez eu encontre o personagem ainda, certo? Tipo, isso aqui é uma introdução, mas. É, não, mas eu cheguei a jogar até. Eu não consegui passar nem da primeira fase. Eu fiquei olhando assim, uma eu cheguei no meio, foi até cor... metade pra ver se o troço desenvolvia, mas não desenvolvia. Uma paleta de cor feia, assim, eu não achava ele um jogo. Não, ele era meio escuro. É, então, um troço preto meio com vermelho, repetido. Assim, marrom. É, mano. E foda que, tipo, a Alundra é tão bonito. Né? É, então, isso tá. Pô, coloridão, mesmo, bonitão. E no Super Nintendo, quer dizer, tudo bem, mudou pra 3D, beleza, mas tenta manter pelo menos alguma coisa de bom. Não, de PlayStation, falei merda. Mas, porra, tipo, manter pelo menos alguma coisa mas de bom. Não conseguiram manter. É por isso que a gente tá comentando, eu acho que comentei mais cedo com vocês. Tipo, se você botasse outro nome, talvez não surtisse tanto efeito ou frutisse na venda do jogo, entendeu? Ah, ia ser um jogo genérico que ninguém ia comprar. Porque, realmente, se você é uma pessoa atenta, você olha assim... Isso aqui não devia nem se chamar Lungra 2, podia ter posto outro nome, entendeu? Lembro, não sei se era ele, tipo um combinho, né, pra matar os inimigos. Tinha uma sequenciazinha tão feia. Eu não feia, consegui jogar caraca, tanto pra chegar maluco. A descobrir isso. Eu fui até metade desse jogo. Não é legal, a verdade é essa. Falta uma velocidade no jogo. Ah é, ainda tem isso, o jogo é lento, você vai andando assim. É lento, parece é lento. Que o cara tá tipo se arrastando, cara. Além de ter aquela jogabilidade dura, horrível, o cara tá se arrastando. Eu não sei se é da minha memória também. Ele tem um time ruim pra você bater no vídeo. Não, a mecânica do jogo é toda bugada, é tudo feio. Ele tem um combinho maroto lá, mas é, pra tu encaixar era bizarro. Às vezes tu tava de frente pro inimigo, tu fazia o troço e o cara não apanhava. E tu, caralho, tinha que ficar mais pertinho. Tinha uns bugs desse maroto que era foda. É, isso aí foi o jogo que foi a pior hora que eles escolheram pra fazer essa migração. Eles deviam ter mantido a série do Colo... Eu não sei o que aconteceu. Quem é o produtor desse jogo? Eu também não lembro, não. É um problema não lembrar, às vezes é porque a empresa só fabricou alguns jogos e só um ficou conhecido, às vezes, aí ninguém lembra direito. Pô, a Lundra 1 era show de bola, cara. Pô, muito bom. E Sérgio, fala mais uma porcaria pra gente. O meu, mais uma vez, é um terceiro jogo da franquia, o meu são os terceiros. Joguei, né, o Dead Space 1, aquele jogo mais uma vez sombrio, tenebroso, que nem muitos, altos cagaços, jogo épico, assim, né? A jogabilidade, apesar de muitos reclamarem da jogabilidade do primeiro ser um pouco dura, eu achava boa, era jogo lindo. O 2 só melhoraram, ali foi o ápice. A jogabilidade ficou perfeita, impecável. Nem os haters conseguiram reclamar da jogabilidade. O jogo continuou tenebroso. Era tudo maravilhoso. E aí anunciaram Dead Space 3. E aí, né, o que falaram? É, agora você vai poder passar seus medos em cooperativo. O jogo, além de tudo, ainda vai ser cooperativo. Pô, então vai ser muito mais legal. Não, o jogo não é mais aquele suspense, aquele terror. O jogo agora virou um jogo de ação frenética, que a cada tela que você passa, você começa a ver cenas de explosão atrás da outra. Você começa a ter que comprar armas como se fosse um jogo de tiro em primeira pessoa. Uma desgraça completa. O que fizeram com o Dead Space? Pegaram elementos de Dino Crisis, foi isso que fizeram. Compre armas, compre balas. É mesmo? Eu não tinha pensado nisso, mas... Não tinha dinossauro junto? Não, tinha gente feia. Tinha monstros feios. Podia ter, cara. Cara, o jogo virou um negócio assim, frenético, assim. Virou um filme hollywoodiano, assim. Você atravessa uma porta, a porta fecha e começa a explodir tudo. Aí já aparece cena, você correndo, meu Deus. Aí daqui a pouco vai pra outra e tiroteio. O negócio é tão... foda, assim, que pegaram, já que você não tem tempo muito de parar, qualquer munição serve pra você botar na arma, assim, não tem a munição específica. E o cara fala assim, não, os caras vão estar na correria, não vai ter nem tempo de pensar. O jogo é muito bosta, é foda. Tem gente ainda que gostou daquele modo de você criar suas armas e tal, né, assim, já que você pode pegar item e ir fazendo arma. Eu nem lembrava disso. É, então, mas eu não consegui ver graça, porque o jogo é tão ruim, sem graça pra mim, tão decepcionante, que eu não consegui ver graça nisso. Pra que eu vou criar arma num negócio que o jogo é tão chato, meu? Eu não vou conseguir jogar isso aqui. Muito decepcionante. Assim. Eu só quero adicionar a decepção do G7, e o final você tem que comprar, viu? Caralho. O final é um jogo à parte ainda. Então, ainda tem esse negócio. Aí a Electronic Arts... DLC final. A Electronic Arts ainda inventa de botar esses DLC, essas microtransações no jogo. Até arma você pode comprar. Se você quiser ter umas armas legais, você vai lá e compra com dinheiro de verdade a arma. E o final é que nem o Git comentou, né? Você tem que ir lá e comprar o DLCzão, senão você fica sem saber. É stand-alone, você pode jogar ele separado. Mas a maior exclamação é essa. O jogo acaba de um jeito aí... Opa, tem mais! Se você não comprar ele, você fica assim, mas que mais é esse? Aí você se lasca. Esse jogo foi, assim, inacreditável. Assim. Você fala, caramba, não tinha como dar errado esse jogo. E os caras estragaram. Eu duvido que vai ter um Dead Space 4 por causa depois desse jogo. Acho que vai caramba. Ter. Caramba. Cara, eu nunca joguei a série Dead Space. Eu me lembro de ter ouvido uma repercussão tão negativa desse jogo. Eu lembro de ter falado tão mal do Trancher. Eu só joguei o do Wii. O do Wii é um jogo on rails, sabe? O Wii sempre inovando. Mas a questão é que o do Wii faz parte do universo, mas é anterior ao 1, né? É anterior, pois é. Dead Space 1 e 2, você lembra como foi a repercussão, assim? Nossa, o negócio foi super... Pois é, falar super bem do jogo. Tal. E aí o 3, tipo, veio pra fechar a tampa do caixão mesmo, porque depois de acabou, você não vê mais falando, acabou. O negócio conseguiu matar a série, praticamente, gente. Tão horroroso. Cara, Dead Space é um jogo, tipo, tudo que eu vi dele... me interessou, sabe? Porque eu gosto de essa coisa de terror. Por mais que eu seja um medroso do caralho, eu me amarro em terror, sabe? E é um jogo que dá medo. O 1, assim, então, nossa. Aí, o 2 também, você vai passar mal dos medos e tal. Agora o 3, é... Não, filme mas vamos convir. O 3 não. O 2, tipo, ele é um pouco mais frenético em comparação. Né? Não, então, mas o 2 é o que eu falei. Eles deram uma diminuída no meio e aumentaram um pouco mais a ação. Mas mesmo assim, ainda é um jogo de terror. É super bem encaixado, assim, os dois é... Embora não seja a comparação perfeita, o 3 seria o equivalente ao Resident 4 ou Resident 5, entendeu? E claro, não foi uma mudança agradável considerando a franquia, literalmente, porque realmente não encaixou muito bem. Porque com Dead Space você realmente espera uma situação mais tensa do que a ação. Dead Space 3, cara, nossa, você vai esperando que você vai passar lá as mesmas situações de medo, aqueles negócios. Não, você começa a jogar o filme lá dos Mad Max da vida, sai tudo explodindo, não sei mais o que, correria, é. Ou o Dead Space 3 falou com a gente, falhou com a gente, ou a gente falhou com o Dead Space 3. Não, pelo que todo mundo fala, foi o contrário, né? A EA falhou com você. É, a EA viu... Mas a EA quase sempre está falhando com a EA. Isso na visão... Enquanto isso, a EA tá lá enchendo os bolsos de dinheiro. Estamos falhando com vocês. Ah, não, vai. FIFA é foda. É agora que eu virei fifeiro. Né? É, agora é fifeiro. Cis, você tem algum jogo bonito, bacana, edificante pra gente? Bonitinho. Então, Castlevania 64. Opa! Lembra? Castlevania 64. Melhor jogo do Nintendo 64 que você precisa não conhecer. E já começa assim. Foi o primeiro jogo da transição 2D esse pro 3D. Esse jogo começa ruim na capa. A capa do jogo é medonha. Na capa, sim. Tipo assim, o game era o game... Caraca, renovação da franquia da série, né? Castlevania tem aquele peso, né? Porra, vamos ver como é que ficou. Uma hora ia ter que ir pro 3D, Não sei se você lembra de como foi prometido o jogo, tipo, é toda uma história de que iam ter, sei lá, vários personagens. É, que a história ia se desenvolver. O cara transforma em lobo. Isso mesmo, ia se desenvolver, isso mesmo. Ia ter um cara com a serra elétrica. Tanto que a Konami gastou maior nota nesse jogo aí. Os caras vieram com a responsabilidade do cacete, né? Os gráficos estão bonitos. Eu não vou falar que tá ruim, não. Porque pro 64, aqueles gráficos ali, eu acho bacana. O que fudeu mesmo foi as cores que os caras escolheram pro game no geral, né? Eu acho que, pô, ficou tudo meio... O jogo, você joga ele, ele é tudo vazio, não tem nada. Ele é bonito só assim, aquele coisa em volta, mas ele é tudo vazio, não tem nada. A história não se desenrola, você tá jogando, aí nada aparece, mas tudo é ruim. Pois é, tudo é... A musiquinha eu acho legal, eu acho que segue o enredo legalzinho. Eles tentaram fazer meio uma coisa meio mais suspense, terror, assim. A música eu acho que acompanha legal. O gráfico eu achei bacana. As cores que eu não gostei. As cores ficou muito, sei lá, um azul meio esquisito. Usaram umas cores bem pastel, sei lá, uma coisa meio esquisita. E você pode escolher dois personagens, né? Mas aí, como o Romulo falou, né? Deveria ter muito mais personagens do que só esses dois, que já tinha jogo do Castlevania, que tu escolhia até três, nem entendi. Não, mas não só pra escolher quando a gente fala mais personagens, mas personagens assim, na história, assim, pra desenvolver da história, desenrolar da história, assim. Não tem nada a história. A história é, você vai assim, sem o que tá acontecendo isso aqui. É paralelo. A história é quase um negócio paralelo, assim. Você só joga aquele jogo pelo gameplay, porque a história é uma coisa paralela, assim, você não sabe nada. É porque são dois personagens novos pro pessoal que ninguém conhecia. Era um cara que disseram que era herdeiro do chicote, uma coisa de louco, né? O herdeiro daquele chicote santo lá da família do Belmonte. Uma, né? Pariquinha. Uma garota. É, e uma garota lá que. Acho que era bruxa, né? Maga, não sei qual era dela, não. Que tem a historinha. E... Ela que tem a historinha do jogo. Nossa, quer dizer, aí o jogo era. Uma coisa que eu ficava detestava nesse jogo era, porra, as plataformas. Era impossível. Não dava, ou tu pulava assim, o boneco andava sozinho no chão. É, por isso que você tinha aí com a menininha, ela pulava duas vezes. Mas deu das primeiras partes no jogo, assim, você já tem que pular uns negócios lá que você fica uma hora pra conseguir pular. Tu já fica, já passa a raiva ali. E outra coisa, o zoom, a câmera do jogo é horrível, meu Deus do céu. caraca, gostava botar uma porra tipo do Mario, assim, pra tu controlar, tu fazer. Não, o jogo era... Outra coisa que me incomodava... A câmera de zoom dele era toda bugada. Jogo, mas aí também era a limitação do Nintendo 64, mas quiseram usar a favor do jogo. Que era a porra daquelas neblina que tinha em vários jogos do Nintendo 64. Aí colocaram pra ajudar, assim, esconder as coisas. E aí quiseram colocar como se fosse a neblina do jogo. E aquilo ficou uma bosta, assim, fica horrível. É o esquema de Silent Hill, é? É, então, fica meio... Assim, nossa, é horroroso. É, o jogo todo era sombrio, né? O jogo todo, já. Mas uma coisa que eu achava legal, o jogo, além do gráfico e a música, eu achava bacana. Tinha uns chefes que eram interessantezinhos. Aquele caveirão no início era bacana. Ah, nem lembro mais dos chefes. Chefe, aquele caveirão, lembra? Aquele caveirão que apareceu logo no iniciozinho, assim, caralho e tal. Não, esse jogo eu cheguei a fechar ele. Se eu não me engano, eu cheguei a fechar ele. Mas a jogabilidade e o... O negócio da história, que era zoadona, e as cores, desanimava legal. Essa franquia aí, não, esse jogo aí, não, não, a sequência aí não caiu, não foi legal, não. Ainda mais pelo AOE que fizeram na época, né? Que era pra ser um puta jogo. É, porque era aquele negócio, não é? A entrada de Castlevania, além de ser no Nintendo 64, vai ser no 3D, vai ser algo assim, inédito. As revistas, você lembra? Quanto propaganda que tinha em revista desse jogo? Nossa. Tinha. Não, era o primeiro da franquia 3D, era aquela coisa. A transição foi esse jogo, caraca. A gente esqueceu de citar esse jogo, não foi? O hit citou, né? Episódio de transição. A gente chegou a comentar, mas não foi que nem hoje. Não se esqueçam que houve dois jogos, né? Não, a gente comentou. Teve dois. Eu tô comentando no só do primeiro, 64. Teve a sequência que esquece. Uma sequência não tão sequência. É, começou no PlayStation, pronto. Vamos botar, a transição foi no PlayStation. O 64 foi um... Começou no PlayStation 3, quer dizer, né? Não, do 2 não dá pra levar, cara. Como primeiros jogos. Ah, não, é verdade. Tem... Não, assim, é. Eu joguei e eu me diverti. Pô, comparado a esse de sexo, comparado a esse... É bilhado mesmo melhor. Muito melhor, cara. É melhor, melhor. Olha, não é o Castlevania que a gente tá acostumado, mas... Eu joguei, esse do PS2, mas tá muito aquém, né? O único Castlevania 3D que eu consegui terminar foi esse de agora, o Lords of Shadow. Castlevania 3D, até antes desse, eu não consegui terminar nenhum outro. Todos pra mim eram horrorosos. É, o do 64 eu achava engraçadinho. Eu até tive esse cartucho, esse do 64. Eu troquei com um amigo e até tive essa porra. Não, mas cara, é muita coisa negativa. Castlevania 64 foi mais um final de semana triste na minha vida. Que eu aluguei essa merda e puta que me pariu, que porra de jogo. Acabaram com o jogo. Vocês é que Romulo realmente acreditou no console da Nintendo por muito tempo. Ah, até hoje ele acredita. Cara, eu tive o 64 muito logo, logo depois do lançamento. Eu tipo, também tive. Seis meses depois. Eu também, deu mais ou menos esse tempo eu tive. Assim, ninguém tinha. Nem, até pra achar jogo era difícil quando eu tive. Era dificílimo. Cara, não, eu lembro. Eu ia comprar, mas na época quando eu vi que o cartucho era quase um jogo. Cara, aí, tá maluco? Porra, tu comprava um console cada vez que tu ia comprar um jogo. Gente, eu vou falar aqui sobre um jogo que eu tô em dúvida. Porque eu queria falar de um Sonic. Mas a questão é: qual? Dá pra fazer um programa inteiro só sobre jogos ruins do Sonic. Há controvérsias. Não é bem assim, não. Pera aí. Tem muita merda, não, mas... Tem muita merda. Dá pra encher uns 4 ou 5 podcasts. Tá, mas do Mario também tem. Mario, tem, vai também. Se fuder. Não tem. Tem. Merda. Tem. Pelo amor. Cara, quem chamou esse Mario? Mario Golf é foda. Hotel Mario. Ah, tá. Hotel Mario. Beleza, então. Me fale outro. Ele falou fale um, eu falei. É, falei falamos dois. Eu ia falar um mais um. Mas deixa. Mas, cara, o Sonic é aquela coisa do Sonic Circle, né? Você anuncia um jogo novo, as esperanças se renovam, daí vão mostrando as coisas, fala, não, peraí, o que tá acontecendo? Aí mostram mais um amigo do Sonic, fala, não, mais um, não. Aí vai indo. Que é cheio de amiguinho, né? Daí sai o jogo, decepção desgraçada. E cara, pra mim foi uma decepção tenebrosa, foi o Sonic de 2006. Aquele Sonic que não tem nem subtítulo. A propaganda da nova geração dos videogames, lembra? É justamente esse Sonic. Daí mostrava a única tela que era bonita nele, que era a tela do deserto, assim, se lembra? Que as propagandas sempre mostravam essa tela. Sim, sim. E porra, ele tem uma parada maneira que é uma espécie de remake daquela parte da baleia. Ah, é! É, tipo uma releitura, isso mesmo. Uma releitura, isso mesmo. É, esse Sonic, a propaganda, era tudo pra dar certo, mas... Cara, quando você joga o negócio, é inacreditável que aquela merda tenha sido lançada. Como é vazio o jogo, né? Não, tipo, o jogo é ruim? É, sim, é ruim, ele é mal feito. Mas, cara, ele é bugado num nível. Você pensa, não, não, não fizeram o que aí nessa merda, sabe? Então, mas é o jogo pra, na nova geração, assim, não, vamos já lançar junto, assim. É, não, eles devem ter, tiveram que lançar essa merda pra ontem, né? Tava muito em cima do laço. Não era esse jogo que tinha uma mulher que ia acompanhando o Sonic? Uma mulher, uma humana? É, isso mesmo. Caralho, que aí caçava, ó, se a história Deus. Ele pegava ela no colo, assim, né? É, na cara, é o par romântico do Sonic, é uma mulher, cara. Mó zoado. Caralho, zoofilia não, bicho, sim, zoofilia errado. É, a abertura, lembra, os caras querem passar tipo aquela história, eu acho, assim, de Romeu e Julieta. Fala, não, vamos trazer o Romeu e Julieta pro Sonic, alguma coisa assim, não é possível, mano. Cara. Aí bota uma mina lá. Eu lembro que eu vi umas cenas do jogo, vi a mulher, falei, peraí, você quer novela do Sonic? Que porra é essa? A mulher assim, com umas carinhas de choro. Ele fazer amizade com humanos não acho um problema, certo? Agora, como o negócio se desenrolou, e ainda tá romântico, não. Tem um diálogo, pelo amor de Deus. Diálogo, assim, Não, cara, tem uma cena dele correndo com ela no colo, tipo aquela última cena do guarda-costas. É, mas se eu não me engano, a própria abertura mesmo, ele já salva ela, assim, de uma cena. É tão errado. Pior que esse jogo foi o que me mostrou, foi o primeiro jogo que eu vi da nova geração. Quando eu vi, assim, falou, oh, nova geração, Xbox 360, meu colega já comprou, eu falei, nossa, eu tenho que ver esse videogame. E aí ele comprou justamente com esse jogo. E você não desistiu dos videogames na hora, não? Ah, não, foda-se essa merda. Vou malhar, vou pra academia, virar meu Deus. Vou abrir meu Mega Drive dele. É, vou abrir meu Mega Drive, que é melhor voltar. Né? Caralho. Mas no final ele pega ou não pega a mulher? Deu um beijo. Deu um beijo. Ah, tem beijo ainda? Tá? Ah, não, peraí. É cara. Tem beijo. Beijo na boca, quero ver esse vídeo. E você lembra que nas ceninhas, assim, tinha umas musiquinhas mesmo, assim, meio tipo de romance. Assim, as músicas davam a entender. Romântico. É, as músicas não é aquelas músicas de Sonic, as músicas mudavam pra aquele negócio meio. Não, mas, gente, peraí, beleza. É, essa história do romancezinho é absurda, é bizarra pra caralho. É bem bizarra. Mas, cara, o jogo é tão tenebroso, o jogo é tão horrendo, ele se passa basicamente todo num corredor. O que tipo, não é de fato nenhuma grande mudança, não, porque os Sonics 3D têm sido assim. É basicamente um corredor. A merda é que, tipo, qualquer parada que você sai dessa porra desse corredor de novo, te mata. Não, e nem precisa sair muito, às vezes você tava correndo em algum. Num negócio reto mesmo, assim. Você conseguia cair fora, assim, do. Era muito fácil você cair do cenário pra um abismo de porra nenhuma. Buraco, às vezes você, tipo, você andava em direção à parede e tinha um buraco nela que você não tá vendo. É, então. E ele tinha uns bugs desses buracos de você cair num lugar azul, assim. E aí o jogo já era, travava e você não tinha mais o que fazer. Você tinha que resetar o videogame, assim. Não saía mais daquele buraco azul. Ah, e a câmera é tão horrível. A câmera era tão esquisita, era tão difícil de controlar, ela era tão aleatória, que num jogo de velocidade como Sonic, você tá correndo, a câmera muda pra um lado meio errado, você perde o controle e cai numa porra de um precipício que tem aos montes. Mas quem é o chefe, não? Quem é o chefe, não? O Robotnik, eu acho. Eu sei que ele tá lá. Mas esse jogo foi tipo uma decepção mesmo. Assim, cara, esse e o Lobisonic, assim, nossa, foi tipo umas facadas. Só que o Lobisonic, não, olha, o problema foi na hora do Lobisonic, mas o jogo em si tava bom. Agora esse foi tipo a faca. E esse foi tipo me mostrando a nova geração dos videogames. Aí eu ficava assim, cara. E aqui no Ron comentou, os caras não tiveram nem capacidade de botar um nome, assim, é só Sonic e aí ficou 2006. Não, eu acho que é até vergonha, né? Não, vamos esquecer essa merda. Ia ser Sonic in Love, não dá, né, então. Poxa, nossa, é. Que isso, cara, Sonic com mulher, roupa romântica. Não, mas e isso nem é a pior parte dele. É, ele é tudo bugado. Mas ele é aquele negócio. Eles estavam, acho que, começando a fazer o jogo. E aí os caras falaram, mano, a gente vai lançar um novo jogo, um novo videogame da nova geração. Não tem como vocês acelerar essa produção pra lançar junto com o videogame. E aí os caras fizeram isso, né? Só pode. É, eu não sabia que ele tinha saído junto. É, ele saiu. Então, quando eu vi a primeira vez o Xbox, eu vi com esse jogo, assim. Eu fiquei, caramba, cagaram com o Sonic. Cara, eu tô vendo aqui, tem umas cenas de Shumup no Sonic. É, cara, o desafio final desse jogo. Sonic. É continuar vivo, sabe? É, não cair não no, se matar, nos bugs não, mortais. Não ficar não, preso. Não, não, não é cair no bug, não. É não cortar os seus pulsos. Esse é o desafio do jogo. O jogo é tão desgraçado assim, que faz você ter vontade de morrer. esse jogo é horrível. Depois de Sonic CD, eu não joguei mais nenhum Sonic, graças a Deus. Ah, não, cara, Sonic Adventure é maneiro. Sonic, o Sonic Generations, do... Generations é do caralho. O Sonic Colors do Wii é muito bom. É, Sonic Colors, isso mesmo, é bom pra caramba. Tem muita coisa ruim. Dá pra fazer fácil o episódio só do Sonic. Aliás, você devia jogar os do Game Boy. Game Boy Advance são foda. Ah, é, Sonic Advance do GBA. Nossa. O GBA, cara, é um jogo como os antigos, sabe? Jogo 2D, normal, legal. Nada de inventar. É, né? Sem pirula. Ó, que inventou é só que é o Sonic... É, o Sonic moderno, só que com os jogos, tipo um jogo modelo antigo. Só que é o Sonic moderno. Cara, é o Sonic como tem que ser, sabe? Não sabe, é maneiro. Ah, mas, cara, eu tô até triste de lembrar dessas coisas. É um pior que o outro, cara. Então, pessoal, estamos finalizando aqui esse nosso tema principal e vamos ver nossa leitura de e-mails e comentários. Valeu, cambada. E-mails e comentários. De Section, tivemos muitos e-mails, comentários e sinais de fumaça da semana? Tivemos alguns, né? Tivemos lá o e-mail na nossa página lá do Rogério Silva, né? Achei esse episódio muito bom. Tem muitas risadas com as comparações dos periféricos. Acho que desta lista quase todo mundo chegou a conhecer os óculos 3D do Master System. Mesmo aqueles que não chegaram a ter um. E sobre os bongos do Donkey Kong, eu cheguei a ver o arcade desse jogo. Mas nunca tive coragem de gastar dinheiro naquilo. Era muita vergonha alheia só em ver os infelizes batucando naquele treco. Eu seria um infeliz, né, no caso. Se ele for do Rio, poderia ter sido eu. A única pessoa que deve ter colocado o crédito ali foi o Cisne, e o cara viu justamente o Cisne. Ele olhou assim e falou, mano, que negócio deprimente. É, o moleque foi jogar um jogo do bicho e encontrou essa porra dessa máquina. Jogo do bicho. E o pior é que, parando pra ver, o Cisne já tinha, tipo, lá os seus 20 anos e pouco. É, tipo, uma irmã batucando numa máquina, tipo, de criança de 3 anos. Você já viu a cena? Velho. É, já veio a cena. Eu fui em busca dos tickets, não? Não, então, o velho, de, um cara de 20 anos atrás do tiozinho. Tickets pra ganhar brinquedo com o Mega. Dinheiro, né? Tivemos lá também na página lá do Facebook, comentário lá do Danilo Street, né? Acho que vocês deveriam montar um combo de periféricos. Um Bolt do Kinect com uma pessoa dentro, vestindo os óculos 3D do Master System. Um robozinho da Nintendo e o bebê do Wii, um de cada lado. E o bebê do Wii, um de cada lado. E um octógono em volta para captar os movimentos. Tipo um Megazord dos periféricos. É, isso aí, ó, é o Cisne, mano. O Cisne que tem que tirar essa foto. Já tá... É, o óculos eu não consigo... Posso até arrumar o Kinect. Agora o octógono e o bebê vai ser foda. Desenhar um octógono. Você pega a canetinha preta, desenha assim no chão, todo mundo vai achar. O cara quer achar. O bagulho sério, né, zoeira? Ah, é, não, sério. Claro, sério. Que não, ele não, quer um bagulho sério. Que ele isso? Quer que tire uma foto dos periféricos e ele quer um bagulho sério. Não, aqui não tem zoeira nesse podcast. Aqui é tudo sério. Tem zoeira. Fatos verídicos, só pode ser coisas sérias, verídicas. Só né? Coisa venérea. O problema é a Nintendo ver a foto disso aí e querer vender. Não, mas quando eu vi esse comentário na hora, eu falei assim, mano, isso aí é a cara do Cisne, o Cisne fazer uma foto dessa, mano. Puta merda. Também tivemos lá o comentário, né, do Wide Wolf, né? Não comentei no outro cast, pois estava me aventurando pelos ermos de Fallout 4. Pior que a maioria dos periféricos que vocês citaram, eu também conheci por culpa do Angry Video Game Nerd. E dava para ver que pelos testes, de fato, nenhum prestava. Acho que, no muito, o que eu cheguei perto foi o Zapper do Dynavid. Mas aquele lá até era tranquilo para os jogos dele. Perto das merdas que a gente citou, a pistola do Nintendinho era de boa. Não, mas aquelas armas lá era a única mais perto de funcionar de todos os periféricos. Era aquela droga daquele jogo. Sim, coisa. Exato. Tanto que você fazia o truque lá de atirar na lâmpada e saía e zerava o jogo, né? Atirar na lâmpada? Isso eu não sabia. Pô, você não sabe o truque de atirar na lâmpada? Você nunca jogou fazendo isso, não? Em vez de você ficar tentando lá se matando na televisão e mirando e nunca acertava, se você mirasse aquela arma numa lâmpada e atirasse em direção da lâmpada, a tela estourava assim e matava todos os inimigos da tela. Você já ia pra outra fase. Ou seja, seja, de sexo macreiro. Isso aí é o bagulho mais antigo do que andar pra frente, filho. Não, todo mundo não sabia disso. Eu seguia a risca o manual, mantinha uma distância da televisão, apontava a arma para a televisão. Ele seguia a risca. Curiosamente, ele mesmo está agora falando algo que contradiz o que ele diz no episódio passado, sendo que no episódio passado ele falou que ele encostava a arma na TV e falando assim: quem não que encostou na TV? Tarde. É, não vem, tá vendo? Isso foi mais tarde. A da lâmpada não sabia. Não, mas você tá querendo dar uma de tudo certinho e tá se contradizendo. Não, eu falei. É, não vem história, não. Mas essa da lâmpada. Porra, da lâmpada foi do caralho, hein? Nem a minha da lupa superou isso aí. Eu, sinceramente, eu tô impressionado de você não conhecer essa, porque até eu que não tive essa merda. Sabia disso, sabia, né? Sabe? Todo mundo sabia. Isso é sabia muito disso. Conhecido. Sabe? É, esse daí é muito famoso, isso aí. Esse daí é um dos sítios mais famosos que tem. Você conhecia isso, Gui? Com certeza. Duvido. Disse tudo. Não, aliás, o Wild Wolf citou aí o vídeo do Angry Video Game Nerd. E de fato, galera, eu recomendo muito. O vídeo do Angry Video Game Nerd, que fala sobre periférico, é muito engraçado porque ele testa vários desses periféricos bizarros que a gente testou, que a gente falou, e nenhum funciona. Ele fica puto e quebra as coisas. É maravilhoso. Recomendo pra caralho. Beleza. E também, e pra finalizar, né? Não podia faltar o comentário lá do nosso camarada Old Cop, né? Que podcast doido. Eu lembro que testei uma vez uma pistola naqueles Dynavisos da vida. E só não quebrei aquela tranqueira, pois não ia poder pagar para. Não, pagar outro para a minha amiga. Eu tinha que mirar fora da TV para a mira aparecer. Isso quando aparecia. E não posso deixar de citar o melhor acessório não lançado até hoje, que uma pá de gente pensou que fosse verdadeiro. O Nintendo eBurfio. O eBurfio, sim. Não, esse bagulho é muito tosco. Que foi uma piada de 1º de abril, né? De alguém, não. Pra quem não sabe, é um vídeo de uma família sentada, reunida na frente da TV, com o Wii, né? Aí bota tipo uma prancha, assim, uma tábua, sei lá, no chão. E aí o pai da família senta e começa a simular, vendo no, teoricamente no videogame aí no Wii, o nascimento de uma criança, assim. Aí ele vai fingindo que tá tendo as dores, assim, do pai. Ah, mas olha, peraí, pensando bem, não tinha periférico, né? Não tinha uma boneca, era o próprio remote. É, não tinha nada, assim, é só uma tábua, assim, que ele senta e fica aparecendo ali na TV. É, não, então não vale. É, pior que é, não tinha pensado tinha mais, realmente. Tinha que ser esse puto pessoal de O Old Coffee deu mais uma vez um fail. Old Coffee normal. Fail. Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 18. Os periféricos bizarros dos videogames. Beleza. E Cisne, onde é que essa cambada pode falar com a gente? Facebook, Neoplayer Podcast, Twitter, _ Neoplayer _, através do nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, através do YouTube, onde a galera vai lá assistir a nossa jogatina, Neoplayer Podcast, o fórum, neofighters.info, e o grupo do Facebook, que é o Neoplayer Podcast. Me perguntaram, não lembro esse dia, foi nessa semana, assim, um amigo meu perguntou como que ele fazia pra saber se ele tava usando o feed novo, assim, tinha um jeito pra saber se ele tava usando o feed novo ou o antigo que a gente mudou, né? Aí, pra quem tiver essa dúvida, é só ver se o feed que você tiver usando tiver no final, assim, o nome do podcast, né? Neoplayer Podcast, é o feed novo. Se não tiver nenhuma parte do nosso nome, tiver número, essas coisas, é o antigo. É, e vê também a questão de todos os episódios, não é isso? Só no novo que tem, né? Ou não, o antigo também tem. O antigo ainda tá funcionando, mas a gente tá atualizando, né? Vai que aconteça alguma coisa, o novo vai continuar sendo atualizado, né? O antigo um dia para, né? Em caso de dúvida, você encontrando lá no blog. Na nossa página tem, no Facebook tem informação. Facebook tem. Não, mas é que achar a gente é fácil. Em caso de dúvida, vocês vão até a casa do Dissection. É, que ele vai te esclarecer. Bate lá na porta dele que ele não, em caso de dúvida, é só me procurar nas redes sociais. Eu tô aí nelas. Ah, tá na porra! Agora ele zoou. Agora ele brincou. Agora o Dissection no Facebook sem encontrar ele lá. Fácil. Estia. Não, no Facebook. Vocês me procuram no Facebook. Na Steam, que eu resolvo os Paranauê. Terminando esse podcast, temos o nosso quadro maravilhoso de resumos da história dos games por Guilty Gear. Quem é que vai escolher dessa vez? Eu. Sérgio, então fala aí, fala um jogo pro nosso camarada Guilty resumir. Hoje eu vou falar um jogo mais complexo, uma história mais complexa pro Guilty. Hoje eu quero que ele me fale a história de Zelda, Ocarina of Time. A cada reencarnação você tem que resolver sempre os mesmos problemas de uma forma diferente. Guilty, é a sua vez para escolher a trilha sonora para terminar o nosso episódio. Quero a música do trailer de Ace Combat 5. Bom, então acabou, né? Fiquem aí, pessoal, com Glory Ace Combat 5. Você falou? É. A trilha de Ace Combat 5 e até mais, galera. Diga tchau, Sidney. É... Everything so blurry, and everyone so fake, and every. você falou 15 segundos de silêncio, eu tava aqui dançando, tipo aquelas gurias do Fantasia. Nossa, assisti muito esse programa. Minha pré-adolescência, adolescência. Foi... Você assistiu esse programa? Vocês duvido quem não assistia, quem tinha. Tipo, eu não assisti, não. Seus 14, 15. Ah, vocês não é de São Paulo. São... É aquele que passava o editar? É, São Paulo é. Aquele game show bizarro, cara. São Paulo é sempre bombou. Essa que foi apresentado. Teve uma época que foi apresentado pela Carla Pérez. Não, a Carla Pérez. Ah, não, a Carla tá certa. A Carla Pérez foi aquela que fez aquele erro lá do de escola, um clássico. Não, mas isso. Apresentadora do Brasil. Mas isso aí, já quando o programa acabou e voltou. Aí já voltou com ela. Sim, não, voltou com ela, voltou com Otávio Mesquita. É, então, mas eu tô falando na primeira fase, mesmo quando começou lá, que era tipo. Só as gostosinhas lá que o Silvio Santos escolheu a dedo lá e colocou lá. Sem saber de porra nenhuma e tacava lá, só porque era gostosa as meninas. Cisne Negro? Dentro de 24 horas estaremos participando da Black Fraud desse ano. Não, seu animal, porque quando você ouvir nessa merda, já vai ser semana que vem. É, ele não. É, mas tem que fazer. Não, não, é, como que você grava, vai. Não, por favor, deixa essa abertura e deixa com nossos comentários. Beleza. Esse animal merece isso. Eu esqueci que ele não sabe que a gente grava na terça. É. Na terça não, hoje gravamos hoje na quarta. É que, mano, caralho. É que já tá chato deixar o Cisne errar, mano. Já tem 3 podcasts seguidos ele falando errado, mano. Você não quer falar uma coisa diferente? Ah, beleza, cara. O Cisne. Não, vou falar da Black Friday. Tô falando, o Cisne é um erro. Mano. Se ele não errar, não é ele. A frase I am error é do Cisne. I am error. Você não quer falar essa frase na sua entrada? É em erro? Não, não, chega, chega. Eu deixo. Não, chega de easter egg. Chega, deixa ele passar vergonha de novo. É, meu. É, cara, eu me lembro que foi um final de semana muito triste quando eu aluguei essa. Mano, a gente tem que fazer um episódio com assim. Não, mas o 64 não é esse. Finais de semana frio. Puta, velho, porque todo. Todo mundo lembra de um final de semana triste. É, tem um final de semana triste. Ah, como aquele fatídico final de semana do Echo the Dolphin. Mas o cara que aluga um jogo desse tem que se fuder mesmo, né? Cara, eu cheguei tarde, não tinha mais nada. É, não tem desculpa. Vamos começar a gravar, vamos. Sempre tinha uns batidão lá repetido, sempre tinha. Ai, ai. Foi um momento triste da minha vida. Foi mais um dos. Eu se teve algum momento feliz nessa porra, dessa vida dele. Ah, não, minha vida não é uma alegria na minha vida. Não há felicidade, né? Só há tristeza e desgraça. Ah, lembrei do. Tem videogame de vitória. Lembrei do episódio daquele South Park lá. Eu lembro qual deles que vira emo, aí começa a se lamentar, assim, ah, minha vida é uma bosta. Aí chega uma hora que ele quer feliz, ficar feliz, assim, porque ele compra um negócio, está bem? Aí os amigos dele emo, mas você não pode ser feliz? Ele falou, eu comprei, não, você tem que se lamentar pra sua porra de vida. É isso que é ser emo? Ficar chorando toda. É! Ah, então eu não quero mais essa porra, não. Beleza, vamos começar, véio. Tá, qual é o episódio? Episódio 19, o Cisne ainda falou, pô, Neo Player. Ah, que é Neo Player eu já aprendi. Não tenho, não, acho que não. Não tenho certeza. Não. Tá gravando? Primeira coisa, volta lá. É, deixa eu ver. Eu acho que o Dissect tem que fazer o tá gravando no início, no meio e no fim. Umas 3 vezes por episódio, né? É, porque aquele outro lá, ele só percebeu que não tava gravando no fim, você lembra? Então, pois é. No meio não adianta também. Bom, sim, no fim, quando eu vim parar a gravação que eu li. E ficou uma bosta. E ainda no começo, eu tá lá perguntando, tá gravando os dois, Romo? Sim, eu estou gravando. Estamos gravando. Caralho. Ah, mano, não gravei. Tem que pegar na mão e levar lá na rua. É o que eu falo. Vamos.